Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam bem-vindos ao episódio que cheira cigarro, aquele episódio que tem um cheiro de cachaça. Sejam bem-vindos a vocês que jogavam naquela casa de máquinas fedorenta, aquela casa cheia de máquina com madeira podre. Esse é o episódio sobre cultura arcade. E apresentando os convidados desse boteco de hoje, temos Hyde, Mr. Bubbles, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Lendo as cartinhas do cast passado, ou a segunda parte do cast que falou da história da Nintendo, recebemos aqui cartinhas pra caramba, né, Raj? Oh, nossa, tá até o teto de carta aqui. Tá até o teto, então. Mas essas que a gente tá lendo, galera, a gente já pede desculpas antecipado aí, a gente manda reciclar. A gente tá preocupado com o meio ambiente, a gente manda reciclar. A gente não joga de qualquer jeito. Se continuar assim, logo a floresta amazônica some, porque... Some, é muita carta. Muito papel. Então. Vocês podem mandar um papel mais macio assim, que a gente pode usar em outras coisas também, né? Ô louco! Ô louco! Ô louco! Nossa! Mas continue mandando em papel, porque o Pascoal só lê cartinha em papel. Ele é retrô. Ele é retrô. Completamente ser retrô tá na moda. Mas e falando de tá na moda, vamos lá. Homem Mal, que está na moda entre os integrantes do podcast. Qual que diz a sua cartinha? Então, minha cartinha aqui é do Diogo Semin. É o Diogo Semin, de 29 anos, direto de São Leopoldo, RS é Rio Grande do Sul, né? Só pode, né? Pelo silêncio é. Então, excelentes dois últimos casts para nintendista nenhum colocar defeito. Eu gosto muito da Nintendo, apesar de ter tido apenas um Super Nintendo e um Game Boy Advance. Mas consegui acompanhar um pouco dos outros consoles, né? As GameCube, etc. E um pouco que vocês comentaram das inovações é o que eu mais gosto nela. Ela sempre corre na frente, arrisca, às vezes quebrando a cara, mas acertando também. Ele tá bem ansioso para ver o Wii U funcionando e quer saber o que ele pode realmente oferecer. Já no 3DS ele está contando os dias para contar, que já estava com o dinheirinho comprado e separado para comprar ele no final do ano. Quando veio a notícia de queda de preço, que foi boa notícia, hein? Eu fiquei feliz, acho que não foi só eu. Só ficou também. Feliz quem já comprou, sim, né? Sim. É verdade. Ganhar 10 joguinhos, não quero. Ele disse que ficou bem feliz também. O fato dele não ser vendido muito ainda é porque a maior parte dos potenciais compradores já tem o DS. Como vocês mesmos disseram, não viram motivo para trocar. Outro também porque realmente era caro, realmente era caro mesmo. Praticamente o preço de um console de mesa. Agora que é queda de preço e os novos jogos sendo lançados, deve deslanchar. Eu concordo 100%. Ele disse que já jogou Street Fighter 4. Todo mundo aqui jogou. Aliás, a maioria jogou, né? E ele gostou do 3D, achou legal, achou que funciona perfeito. Se tiver na posição correta, é lógico, porque, é triste você achar a posição pra você jogar. E ele disse que gostou dos gráficos. E é isso aí. Um abraço. Ah, beleza, cara, valeu. Eu também tô aqui com o porquinho, com as moedinhas pra comprar o meu 3DS também. Só esperando a hora certa. Mas é certeza absoluta, isso eu posso dizer. Beleza, valeu pela carta. E Hyde, o que diz a sua cartinha? Então, a minha carta aqui é do nosso amigo Second Bad Guy, né? Ele volta aqui com aquela frase maluca dele que o Pascoal gostou, né? Que é: olá, Orianos, Oriundos e Orions, e Orianos ouvem Orioncast, fez por Orionautas. É tipo um trabalhinho, né? Caramba. Aí ele fala assim, fala isso três vezes rápido. Ah, não consigo, não tenho essa coordenação motora, não. Diz assim: ótimo cast, mimimi, elogios, mimimi, pulando essa parte do mimimi. Todos os e-mails elogiam e dão notas acima de 9,5 mesmo. Uhum. Oh, bacana, obrigado, hein? 9,5 tá. 9,5 passa de ano com louvor e ganha calói. Mas não entra no 40-40 da Famitsu, hein? Não entra. Ah, mas entrar no 40-40 da Famitsu é uma coisa que eu já desencanei. É uma lenda. Não vai ser pra gente, não. É uma lenda. É já pra poucas coisas. Até é bom que a gente não entre mesmo pra gente continuar venerando. Você só deseja aquilo que você não tem, cara. Então, ele disse que perguntaram pra ele, né, no cast passado, o porquê do nick dele, né? Second Bad Guy. Eu achava que ele era tipo um segundo homem mau, né? Mas não é. Uhum. O Second Bad Guy é uma referência, né, ao Saul Bad Guy, que é aquele cara lá do Guilty Gear, né? O protagonista do Guilty Gear. E o Second é pra que ele tenha o número da sorte dele no nick, né? Que deve ser provavelmente 2, né? Então é um jeito criativo aí de... Aliás, eu gosto bastante dos nicks que o pessoal coloca no site, né? É tudo muito criativo, né? O Saul é... tem uma criatividade aí incrível. E ele disse também que ele vai ser o general da guerra da divisão dos jogos de luta no God of War, lá que o Webstar sugeriu, né? Então a gente já tem mais um aí aderindo a ideia do Gods of War. Desculpa, mas ele tá tomando a minha qualificação. Tá tomando a tua qualificação. Não, você vai ter negativo. Que ligar com ele pra... Ele tá tomando a qualificação do General J, na verdade. Que pode. É general desde o começo. Né? Negativo, você não tava aqui, você não leu o bagulho. Whatever. É isso. Eu tô falando do Nick. Só isso. Second Bad Guy, se quiser entrar no meu exército, pode pagar 20 a partir de agora. Ô, louco. Vai pro chão e paga 20. Ô, louco. Caramba. Então, ele diz aqui também que é um cast sobre o Brave Prince Musashi, né? Acho que a gente tem que fazer mesmo. E cara... todo mundo cara, esse pede, negócio né? Tá... É, cara, a gente vai ter que fazer lição de casa, hein? É. Tô sentindo. E dá até medo agora, né? Porque eu, pelo menos, não joguei esse jogo. Eu, fazer um cast esse, do jogo esse assim... Jogo, esse jogo é enterro de anão, cara. Olha, cuidado, oh, cuidado. Olha... É, já não, tá cara, começando não. A criar uma comoção, assim, público. Todo mundo isso sabe que existe, lixado. Mas ninguém nunca viu, cara. É... Só não arriscaria assim, não, hein? Eu acho que você vai participar desse cast, hein, meu irmão? É, enterro de anão, isso aí. Nem vou ficar falando, Então, ele também aqui enfatiza, né, o que o Pascoal disse, né, é, que o... Acho que o Pascoal disse isso até mais de uma vez, né? Que o emote, ele é tão bom quanto o mouse em jogos FPS, né? Eu não sei, porque eu não costumo jogar FPS no Wii, mas... Cara, jogando Metroid, eu concordo, viu? Sim. Que depende do jogo, depende de quem fez o software, né? Se foi uma empresa boa... Cara, não tem como, velho. É assim, Metroid... Cara, até eu consegui jogar Metroid. Agora, pega um COD Reflex, uma coisa bem rápida, bem dinâmica. Meu, é... Cara, é ciência de foguete, cara. É. Pascoal não concordaria, porque ele ama caras, o Reflex e joga não... multiplayer. É, então, mas os caras também não tentaram com o Motion Plus, né? Ninguém fez nada com o Motion Plus e a geração, digamos assim, acabou, né? Porque eu acho assim, a hora que o Wii U sair, não é que vai ter... É lógico, a gente sabe que vai ter títulos importantes pro PlayStation 3 e pro 360 saindo. Mas queira ou não queira, muda o foco. Né? Então, tipo assim, vai marcar o início da nova geração, né? Então... É, já era, né, cara, pro Motion Plus, assim, acho que foi um negócio que não foi super mal aproveitado, teria um grande potencial aí pra FPS de console e acabou não sendo aproveitado, não deu tempo. Então, ele fala aqui também do 3DS, né, que ele acha que ele já tem uma biblioteca legal, né, que justifica a compra até, só que ele diz aqui que poderiam melhorar a rede online do 3DS e tirar a trava de região, que ele diz aqui que é uma coisa idiota, né, uma estupidez isso. É, eu também acho a trava de região uma bobagem, cara. Não gosto disso no 360, né? Principalmente pra gente que importa jogo. E a rede online, eu também espero que melhore. Mas eu tenho... como a gente comentou no cast, cara. Tem 3 jogos que eu já tenho muita vontade de jogar nele. Então, foi aquilo. Pra mim, a biblioteca hoje tá legal, mas depende. A gente precisa de mais coisa assim. Trava de região, o pessoal achou que ia morrer junto com o Blu-ray, só que o Blu-ray veio morto, não resolveu nada, cara. E a trava de região continua vivo. Continua vivo. É uma maldição isso aí. É uma maldição. Então, aí sobre o Wii U, ele fala que ele não agradou ele, né, de início, né, o controle, a ideia do Wii U, mas ele passou a se interessar depois que a gente disse aqui no cast que o controle tablet lá do Wii U é opcional, né, que dá pra jogar com o emote também. Só que, se eu não me engano, não são todos os jogos, né, que dá pra fazer isso. É, tudo vai depender do jogo, cara. O software vai mandar em tudo. É tudo muito incerto ainda no Wii U, né? É, então. Tudo que a gente fizer é chute até agora. Então, dá pra saber. Aí disse aqui que sobre os outros consoles ele não tem muito o que falar, né? Que ele é muito fã do DS, ele gostava do dele, só que vendeu. Mesmo hesitante, né? Uhum. E ele fala pra gente continuar com o trabalho, abraço a todos. E é isso. Pô, cara, eu vendi o meu hoje. Exatamente, mas aí, esperando um 3DS, vamos ver. Mas beleza, muito obrigado pela cartinha. E continuando para o próximo setista. O que diz a sua cartinha? A minha cartinha, além de pedir pra gente mandar um beijo pra mãe dele, mandar um abraço pra ele, pro pai, pro tio e pro sobrinho, é do Antônio Rezende, então um abraço pra família do Antônio aí. Eu tava brincando, hein? Um abraço, Antônio, pra não você. Fica bravo. Um abraço pra você e pra todos que for da sua família. Aí. Então, foi do Antônio Rezende, ele tem 25 para 26 anos, dia 18 de agosto, e ele é analista de sistemas do Rio de Janeiro, então mais um carioca aí, Orionauta. Ele falou que escuta o cast desde o início do ano, baixou a maioria dos antigos para escutar, mas é a primeira vez que ele comenta, porque ele normalmente escuta no carro e esquece de comentar quando chega no PC. Então eu acho legal quando o pessoal comenta que escuta no carro, indo pro trabalho, no busão e tal, porque eu sempre fico imaginando um cara tipo no meio do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul ou qualquer outra cidade do Brasil ouvindo a gente no busão, assim. Pra mim isso é uma coisa muito bizarra que eu não acho que eu não vou conseguir me acostumar. E ele queria dizer que ele não é fanboy de empresa alguma, ele possui alguns Nintendos, PS1 e 2 e atualmente possui um Xbox. Quanto aos que falam sobre a Nintendo não inovar, eu discordo completamente. Hoje vemos as seguintes franquias que tratam como inovações. Aí ele falou todos os Killzones, todos os Uncharted, ele até pôs aqui. Ah, eu li ele no mural, eu achei muito engraçado, tipo, Call of Duty 99, aí tem mais... ele falou Uncharted Scooby-Doo, Uncharted Pintinho Amarelinho. Mass Effect Jornada nas Estrelas. Eu jogaria todos. jogarei todos. God of War Master Mega Fuck Edition e tal. Então ele deu umas piadinhas legal. Battlefield Osama Bin Laden, que esse acabou, putz, né? Esse eu achei de... acabou, cara. Esse já acabou. Todo mundo sabe o final. Será que acabou? Talvez. O corpo dele tá perdido no mar, ninguém confirmou. Vamos ver, né? Você sabe, né, cara? De repente se. Foi trabalho dos SEALs, velho. Os caras não brincam, não, mano. Foi o Capitão Price, cara. O seu roteiro foi escrito pelo Kojima. Cara, se o roteiro. O Kojima tava até agora, velho. É verdade. O helicóptero tava até agora. É agora, nós finalmente conseguimos capturá-lo. E não sei. Aí pode ter um clone dele, cara. Vai ter um vídeo de uma hora. Não, o Osama ia estar escondido embaixo de uma caixa de papelão no meio do campo do exército americano, ninguém ia ver ele, cara. Acho que o Osama pode ter o DNA do Big Boss, cara. ele cita esses jogos e ele fala, isso é inovação? Francamente, poucas franquias atualmente vieram para inovar, como o movimento facial da L.A. Noire, o mundo do GTA, entre outras poucas que não lembro. Então, para os entusiastas que vivem trolando a Nintendo, falando que não aguentam mais Mario, parem e analisem. O meu comentário diz é que, assim, eu não acho que ninguém... As pessoas que dizem que a Nintendo não inova, trolam, pra mim. Porque a Nintendo inova, lógico que ela inova, como as outras empresas também inovam. Isso é inegável. A Nintendo não faz merda, tanto que tá aí, tá em primeiro lugar de vendas há um tempão, porque inovou principalmente com o público casual. Nessa geração, né? Ela voltou nessa geração de forma que ninguém esperava, assim. Então inova com certeza, mas isso não tira que Uncharted foi um jogo que inovou também. Tem vários jogos que ele falou aqui que também inovaram, então eu só acho que não pode excluir. Tipo, a inovação de um excluir a inovação do outro, entendeu? É tudo coisa nova que vem e faz jogo melhor pra gente. Entendeu? Pra mim o ponto é esse. Então não tem que ficar pegando bandeira e saindo correndo com ela, entendeu? Não, a gente discutiu isso no mural até. Não, eu acho assim, que a inovação deles foi mais relevante que marcou a geração. Só isso, foi quem arriscou mais. Eu comentei isso no cast, que o retorno maior vem pra quem assume o maior risco. E quem assume o maior risco é a maior inovação, cara. Às vezes, porque a EA tentou arriscar com Mirror's Edge, saiu um jogo que tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim, gastaram mó grana e não trouxe. Então ainda bem que a Nintendo arriscou, deu certo, né? E aquilo funcionou pra elas. É um risco quem corre, o mercado valida se vale ou não, então é aquilo. Sugestão de cast, Final Fantasy VI, aí ele... Isso é ele que tá falando, hein? Então, pelo amor de Deus, vocês vocês que amam jogos antigos aí, retros e whatever. Mas eu acho que faz todo sentido. Façam antes. Ele cast de Final Fantasy VI. Façam antes do 7, por favor. O 7 é uma bosta de modinha que só fez sucesso porque foi o primeiro 3D. Eu não sei, nunca joguei Final Fantasy, então não vou afirmar nem falar nada. Mas ele tá falando que é uma bosta. Então... Eu acho que as duas coisas, tanto o Final Fantasy VI, quanto o fato do 7 ser ruim, segundo alguns, odiado, amado, toda essa... são duas coisas que merecem casts. Então é isso aí, valeu Antônio pela carta, e continua mandando carta aí, que se a carta tiver um conteúdo bom que nem essa, a gente vai e põe pro ar. Então valeu. É nóis, valeu. Bom, eu lerei a cartinha do Bruno Almeida. Ele começa dizendo: fala molecada da Orion, beleza? Sou o Bruno Damasceno, 24 anos, São Paulo, Interlagos, e é bem perto de alguém do cast aí. Ô, meio mal, acho que ele tá falando com a gente, hein? A gente falou de vários do cast aqui. Falamos com ele no live. Nós falamos com ele no live, aí ele falou: sou ele de Interlagos, a gente, você é daqui da região. Você deu um grito de ouve, né? Quem que é ele no live? É o, se eu não me engano... É o Bruno mesmo, acho que ele entra como Bruno, né? Entra como Bruno? Isso mesmo. Porque eu lembro dessa conversa de Interlagos com alguém na live, mas não lembro quem. Ele mesmo. Ele mesmo. Eu não lembro o Nick. Beleza, ele falou que ouviu os dois casts da Nintendo e gostaria de comentar dois pontos. Pediu pra gente divulgar o canal do Angry Videogame Nerd, né? Muito bom. Que é youtube.com/user/JamesNintendoNerd. É tudo junto. Aliás, então, falando nisso, pra quem quiser acessar os vídeos novos dele, né? Acessa no Game Trailers, que lá no YouTube ele coloca só os antigos. Então lá no Screw Attack do Game Trailer tem lá uma aba Angry Videogame Nerd. É semanal, aliás. O Cine Massacre também tem, né? Que tem das outras coisas. Pode crer, Cine Massacre tem, é verdade. Filme e tal, né? Bem legal mesmo. E ele comenta que é muito bom, né? Ainda mais pra quem viveu aquela era dourada da Nintendo, né? Inclusive, ele falou que tem um review de todos os jogos do Virtual Boy e é muito engraçado. E aí ele escreve aqui que, olha, eu vou até ler, eu vou ler na íntegra, né? Me incomodou demais. O demais escrito em vermelho. O Lula falando que o Lula sou eu, né? O Lula falando que o Wii Sports foi o mais marcante da geração porque vendeu mais. Pô, o jogo não é opcional. Não tem como não comprar ele. Garanto que se não viesse embarcado com o Wii, não iria vender nem 20% do que vendeu. E vendeu entre aspas mesmo, porque a gente é obrigado a comprar. Não estou desmerecendo o jogo. Mas o Lula exaltou a venda do jogo tipo umas 4 vezes no cast. Isso me incomodou demais. Peça desculpas, por favor, no ar. Cara, ele coloca risadas, né? Eu não posso pedir desculpa. Deixa eu contar a história de Wii Sports. No Japão, ele não vem com um console. E ele tem, tipo assim, um attach rate absurdo. Tipo, de cada 10 Wii's vendidos, 8 Wii Sports são vendidos. Então, cara, tipo, acho que nem Halo tem isso com Xbox. Acho que Halo é 5 ou 6 para 1. Então, independente, é claro, o fato de ser vendido junto nos Estados Unidos ajuda. Mas também tem outro detalhe. A Nintendo não planejou vender ele junto com o console. A Nintendo ia vender o console nos Estados Unidos por $200. E aí os varejistas americanos reclamaram que o preço era muito barato. Eles precisavam de alguma coisa para aumentar o preço. Aí eles adicionaram o Sports e venderam por $50. Ou seja, tipo, para ela deu risada. Então eu acho o seguinte, poderia ter vendido menos se não viesse com o console. Mas eu não acho que seria 20%, não. Eu acho que ainda assim seria o jogo mais vendido da geração. Então, Eu entendo o ponto de vista dele. Também entendo que no Japão, e não é só no Japão, na Coreia também. Coreia do Sul, acho. Ele foi vendido sem o Wii. O Wii foi vendido sem o Wii Sports. Então são dois países que é vendido sem. E eu também acho que ia ser mais do que 20% do que vendeu. Eu acho que ia vender bem mais. Exatamente pelo ponto dele de falar que o jogo é tipo uma demo. O que eu não vejo isso como uma coisa ruim. Porque foi o jogo que eu mais joguei no Wii, quase, foi o Wii Sports. Então, cara, eu acho assim, entendeu? É um dos melhores jogos do Wii. Ponto. Mas eu entendo o que ele quer dizer, e eu não entendo também quando quando... E você vê, qualquer site que você vê os jogos mais vendidos e tal, o eSports, ele é considerado o mais vendido da história, com 40 milhões... Peraí que eu peguei aqui. 40 milhões e 250 mil unidades, assim. Mas eu acho que o que eles só poderiam considerar isso é do Japão e da Coreia por ter sido vendido fora. Então eu entendi o que ele quis dizer. Só que ficar incomodado, animal, por isso, tipo, eu não fico. Mas você sabe o que é engraçado disso? Mesmo ele vindo junto, a Nintendo lucrou em cima dele a mesma coisa que um fabricante... Porque normalmente um jogo que vem junto, o fabricante tira uma parte do lucro para poder fazer o pacote, né? Então, tipo assim, absorve, vamos tirar isso aqui para poder vender o jogo junto. Então ele vem por um preço mais barato do que se ele tivesse na prateleira. Cara, ela vê, para ela, cada Wii Sports que saiu com Wii, saiu praticamente o lucro que ela teria vendendo qualquer outro jogo que ela vende solto. É absurdo isso, cara, absurdo. Ela adicionou o esportes do console por pedido dos retailers, dos varejistas. E o mais engraçado é o que o Wii Sports Resort, né, que foi a continuação, entre aspas, assim, né, direta dele, e veio com o Emotion Plus, não tá nem entre os 10 jogos mais vendidos da Nintendo. Acho que ele vendeu menos que 15 milhões, alguma coisa assim. Então não teve o sucesso, cara, que teve do Wii Sports 1. E aí a gente tem que considerar também o tempo que foi. Ele provavelmente era mais caro por causa do Emotion Plus, eu não lembro de preços, mas é uma coisa então, a se considerar. Mas aí, ele já passou dos 26, viu? A última vez que eu vi, não sei onde você viu esse número, não, mas ele tá quase... Eu tô vendo aqui uma listinha agora, não tá entre os 10, mas aí é de todos os tempos que eu tô vendo, e não do Wii. Acho que ele já tá quase nos 30, ele já passou o New Super Mario Bros. Wii. Vendeu, sim, não adianta, cara. O esportes vende, cara. Não adianta. Isso aí do número, não sei, fico devendo, mas é isso aí. A última vez que eu vi, tava batendo nos 30. Mas é uma coisa absurda, os dois juntos, assim. E aí ele falou, comenta, né, que acho que nem é um jogo, que é uma demo, e olhe lá, né? Estou certo. E ele tá falando que. Perguntando se o jogo vendeu cópias avulsas e pedindo pra esclarecer. Tá aqui esclarecido. E terminando a cartinha, né? Bom, críticas à parte. Muito bom cast. Salva o meu trajeto de Interlagos a Lapa no trem. Cara, você é guerreiro. E de Interlagos a Lapa de trem demora. É mesmo. Nossa. Pra quem não mora em São Paulo, é foda, gente. Cara, imagino. Faz uma boa ação com esse cast, né? Eu digo que você platinou o sistema de transporte, entende? Ele falou que é fã do Homem Mal e quase sempre concorda com as opiniões diretas e precisas dele. Cara inteligente, pô. Preciso é um negócio de atirador, né, cara? É um negócio de atirador. Mas beleza, vamos lá. Raid, recados? Temos recados dessa vez, recados importantes, né? Então não teremos mais Orion Points. Então você que acumulou Iron Points aí esse tempo todo. Pegadinha do malandro. Põe de fundo a Tactical Nuke caindo, né? Pegadinha do malandro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai realmente tirar os Orion Points do site, né? Mas não, vocês não vão perder os Orion Points assim do nada, né? O que vai acontecer? A gente vai converter cada 5 Orion Points em um cupom. A gente vai somar esses cupons, né? Peraí. E 500 cupons troca por um autógrafo do Polegar Vermelho? Talvez. Não, você pode ir lá na... Você pode resgatar esses cupons nas lojas do baú. Também, ó. Ou pior, não. Melhor ainda. Você dá pode pra trocar o meu por um pastel e um caldo de cana? Não, você pode trocar... Você pode usar ele mais 2,50 pra pegar a nova Telecena. Também. E são cupons de papel, pais, né? Tem que lembrar que são cupons de papel. A gente vai sortear um PSP, né? Então, quem tem bastante pontos aí, né? Tem mais chance de ganhar, né? Então, essa semana, né? A partir de agora, os pontos já estão congelados, né? Ninguém consegue mais ganhar ponto, mesmo comentando. Não vai somar, pra não acontecer de ficar o pessoal trolando aí só pra ganhar pontos, né? E na próxima semana a gente vai trazer o resultado aqui. Se quem ganhar não responder, né? A gente vai mandar um e-mail, né? Pedindo endereço, informações para mandar. Se a pessoa não responder em uma semana, a gente vai sortear ele novamente, porque vai considerar que a pessoa não, sei lá, perdeu o e-mail, não acessa, não tem como entrar em contato. E é isso aí, boa sorte para todo mundo. Cruzem os dedos das mãos, dos pés. E dos animais que vocês tiverem em casa também. Tenho 1120 pontos, hein? Não pode, Alemão, não pode. Sou 16º lugar no ranking. Não pode, Alemão. Não pode. Não pode. Auditoria, Alemão. Isso daria problemas administrativos. Pricewaterhouse aqui. Pricewaterhouse, Ernest Young. Beleza. Galera, é isso. Muito obrigado pelas cartinhas e vamos pro assunto de hoje. E começando o assunto de hoje, galera, o assunto de hoje é cultura arcade, né? Vamos falar das nossas experiências aí, vamos dividir com vocês e a gente espera que vocês também dividam com a gente através do mural e das cartinhas que irão aparecer, né? Quem viveu a experiência de jogar naquele barzinho zoado ou de ir naquela casa de fliperama barra pesada no centro para ver a máquina que tanto queria, né? Falando um pouco aqui da cultura arcade, eu acho aqui para todo mundo que começou assim, o pessoal que tem lembrança aqui da nossa geração, começou na era do Street Fighter, né? Não sei como é que foi pra vocês. Mr. Bubbles, como é que foi pra você? É, eu lembro que a primeira máquina mesmo que eu vi, que eu chamava de máquina, né? Não de arcade, foi Street Fighter 2, que acho que perto da casa de qualquer pessoa, no barzinho, na cantina, sei lá, mercearia qualquer, tinha uma máquina de Street Fighter. Padoca. Padoca. Inclusive, eu acho que nessa época o cara não tinha que comprar a máquina. Eu acho que vinha o dono, deixava lá e falava, era dividir o valor da ficha, sabe? Mas ainda é assim, porra. Ainda acho que ainda é assim até hoje, cara. Não, mas hoje tem as casas que têm seus próprios arcades. Não, tem as casas. Mas é muito raro, cara. Muito então, raro. Mas eu acho que não é sempre assim, não, porque se fosse assim, o Street Fighter 3 tinha vindo pra cá. Ele não veio, um dos principais motivos foi porque a máquina é muito cara. Então, mas aí o cara que aluga a máquina, ele não compra. Ah, tá. O cara que traz o arcade não compra, né? Exato. Eu tenho, vai ser até legal, eu tenho um colega meu que ainda tem. Ele é o escopo do cast, ele ainda tem o botecão com o fliperama. Você então, sabe que isso é contravenção, né, cara? É, então, mas ele também tem mais contravenção e menos contravenção. Ele esconde menos a maquininha de moeda lá no atrás do fliperama, os homens vão lá, os homens passam lá, pegam o deles e vão embora. É assim mesmo. Falei que era contravenção. Então, mas aí eu acho que eu tenho bastante história. Mas é assim mesmo, ele aluga. Até mesa de sinuca, cara, é difícil o próprio bar ter, imagina fliperama. Ah, eu achei que depois tivesse mudado isso, mas até hoje assim, né? E Street Fighter 2, a primeira vez que eu vi ele foi no arcade mesmo, nem conheci ele de videogame, de console, nem nada. Porque uma outra coisa que era legal que eu achava é que nessa época, por exemplo, eu não tinha console em casa. E eu, pra matar o vício de jogar, tinha os arcades, né? Que você comprava a ficha ali, dava pra você jogar rapidinho e não ficava sem jogar videogame nunca, né? Ou na casa dos amigos, se não jogava. E essa não era uma época, assim, que vocês achavam... por exemplo, eu tenho um amigo que fala assim, ele via as máquinas no fliperama, né? E quando ele viu o primeiro Super Nintendo, Mega Drive, ele falava que tinha gráfico de bar. Porque o gráfico era próximo ao gráfico dos arcades, né? Assim, cara, gráfico de bar. Porque as máquinas ficavam num boteco, né? Aqui perto da gente. E aí, e aquilo, né? Naquela época, se você pegar assim, pelo menos até a geração do PlayStation, do Saturno, a experiência visual que os arcades ofereciam, ela era melhor do que a que os consoles domésticos ofereciam. Sim, né? Sim. Então, também acho tinha até muito... Até a época do PlayStation 2... Ainda tinha, né? Ainda tinha. Mas, tipo assim, não era só a questão da atmosfera ali do arcade, que a gente até vai falar disso mais pra frente. Mas era uma experiência visual diferente, né? Digamos assim, a versão do arcade era mais bonita. A gente tinha essa motivação pra ir jogar no arcade, que eu acho que hoje praticamente não existe. Mais tinha tanto. Aquela também que não era tão acessível quanto é hoje, né? Você ter o console com aquele jogo em casa, né? Nem era todos os jogos que tinha também pra console, né? O Street Fighter 2, se não me engano, saiu muito depois pro Super Nintendo. Saiu um tempo depois. É, então, e você tinha que jogar no arcade porque só tinha lá, né? Uhum. Não, e era caro, né, pra gente ter o console naquela época. Eu lembro, antes até do Street Fighter 2, quando... Logo depois que eu digamos assim, passou a geração do Atari pra mim. Porque eu vivi a geração do Atari, né? Eu sou velho, então eu vivi a geração do Atari. Mas quando eu ia pro colegial... Eu estudava mais longe de casa, né? Tinha máquinas de fliperama que a gente passava voltando da escola. É, e tinha várias máquinas, como o Ghouls and Ghosts da Capcom, eu lembro da máquina, uma máquina chamada Gladiator, a máquina do Pole Position, isso é antes do Street Fighter. Ah, sim, assim, já existia vários arcades do Street Fighter, o primeiro que eu lembro é esse, mas já tinha vários jogos antes, né, tinha a máquina do Street Fighter. E vira e mexe, tipo assim, a gente voltava, né, tinha um ou dois dias da semana, a gente saía da escola e terminava o período. Eu não era muito de matar aula, né, mas terminava o período, a gente juntava uma galerinha pra ir pra casa, né, porque você, também entrar nesses fliperamas você sozinho, era, digamos assim, era meio perigoso, então porque a maioria desses lugares era mal frequentado. Então a gente juntava uma turminha de uns 4, 5 amigos pra revezar ficha, né. Eu lembro, cara, quando chegou a Final Fight, nessa, e era uma coisa que a gente fazia muito, assim, era revezar ficha, e juntava uma grana, né. Coisa completamente de cultura arcade, assim. Revezar, tipo assim, ó, não, a gente junta aqui, vamos comprar 4 ou 6 fichas e cada um vai jogando uma parte na ficha de outro. Quem jogava melhor, quando o bicho começava a pegar, você passava o controle pro cara. Ah, essa época vai. Tem aquela famosa frase que eu aposto que aqui todo mundo já ouviu, que é: deixa eu garantir pra você aí baixinho. Exatamente, deixa você eu garantir. Tá jogando lá o seu Street Fighter, chega no Ryu que é difícil, aí você perde o primeiro round. Aí sempre tem um cara mais velho que fala: quer que eu garanta aí pra você baixinho? Quer que eu? Ou você perde a ficha e joga aquele round e perde, ou você deixa o cara jogar e corre o risco dele perder também, né? Cara, isso não era uma adrenalina única? Ou o cara ficava de técnico, né? O cara ficava ali, não, o esquema dele, O famoso sapo, né? Pode crer, velho. Sabe do especial? Dá aquele então, especial. Mas quando eu comecei a jogar Street Fighter 2, ainda era um negócio meio místico os golpes, assim, né? O Hadouken, o Shoryuken, não era todo mundo que sabia fazer. Porque foi o primeiro jogo de luta que eu joguei que tinha o comando especial, né? E era aquela coisa, quem sabia não saía falando pra todo mundo, né? Não, o pessoal colocava a camisa em cima do controle, colocava a camiseta assim em cima do controle pra fazer golpe. Então, o pessoal não contava não, e o cara que sabia fazer todos os golpes e tal era o rei do arcade, né? Uhum. Cara, mas eu acho muito legal isso, porque você nunca, digamos assim, eu nunca joguei em nenhum outro lugar, lógico, você jogar com os amigos é uma coisa, mas onde você via tanta gente que você não conhecia, que vinha dar palpite no teu jogo. Exato. E vinha falar, é uma coisa que eu acho que é específico da cultura arcade, assim, você vai, ó, faz isso aqui pra passar. Então eu lembro quando a gente jogava Gladiator na máquina, e esse meu amigo, eu tinha um amigo que ia longe pra caramba no jogo, né, eu pegava o meio mais ou menos, outro que era mais ruinzinho pegava o começo e aí mais pro final ele pegava, e tinha uns carinhas que eram super viciados na máquina e vinham assistir a gente jogar também, e eles davam várias dicas, antes de vocês chegarem aqui, a gente conseguiu chegar em tal fase pela primeira vez, então eu já começava a falar, ó, vai acontecer isso, a gente tentou isso, que eu acho assim, tinha, apesar de ser um lugar barra pesada, quando o assunto era videogame, tinha um grau de socialização assim que é bacana, cara, de colaboração, você não vê tanto... Isso é uma coisa que eu acho também que você nunca vai achar mais em lugar nenhum, assim, jogar online é divertido, tudo, tem o conforto da sua casa, mas não é nem de longe parecido com jogar no arcade, né? Então, ele é hostil, o ambiente arcade, ele é hostil, aquele momento que você entra. Mas aí tem que ver que ele é hostil aqui no Brasil, né? Ah, sim, aqui no Brasil. Aqui a gente teve esse azar de só vir, nunca, aqui pelo menos eu não conheço, pelo menos na época quando eu era adolescente, uma casa de arcade mesmo, um lugar que você vai jogar arcade. País que o videogame é tratado como um jogo de azar, né? Então. Aí ele entrava junto de bar, que tem sinuca, tem pimbolim e tem... Não, arcade, eu não contava pra minha mãe que eu passava na volta lá. Às vezes, eu não tinha, tipo assim, a gente não tinha grana pra ficha. E aí, muitas vezes, acontecia de eu parar lá pra ficar assistindo o pessoal jogar. Ah, mas eu já fiz muito isso também. Muito, cara, muito isso. E cara, você ia ver gente que sabia jogar pra caramba. Depois você ia tentar fazer aquilo, cara. Eu acho, cara, apesar de falar, é barra pesada de um lado... Mas é um ambiente meio mágico no outro, né? Sim. E casa de arcade, mas você tinha dois tipos. Aquele que só ia nego que jogava muito. Que, por exemplo, no centro tinha bastante, hoje até tem. Ou shopping, que ninguém ia pra jogar. Então, mas nessa época aí não tinha ainda arcade nos shoppings. Era aqui no Brasil, era só ainda nos bar mesmo, assim. Não, e era interessante que, tipo assim, o Homem Mal falou do centro, né? Um lugar que a gente jogava muito é a região do Santo Amaro aqui, que era, digamos assim, era o que tinha máquina, assim, sem ser ir lá pro centrão mesmo, em São Paulo. E shopping é uma coisa que, como você falou, veio depois, mas também no shopping era muito caro jogar. Então sim, você não encontrava uma diversidade grande. Não, de... o shopping nunca foi um point de se jogar arcade, assim. Shopping, quem joga arcade no shopping é quem tá de passeio e quer se distrair. Então, foi o que eu falei, que eram dois ambientes que você tinha ali, tipo, era especializado no novo fliperama, mas eram públicos completamente, diferentes. Tanto que no arcade você tem máquina de pinball, você tem Dance Dance, você tem vários outros tipos de máquina que assim, que são pra distração mesmo, não é pra jogar. Né? Isso, no shopping. Mas nos arcades, digamos, as máquinas de dança, elas apareceram junto, né? Digamos assim, no shopping, tanto quanto nos arcades, assim, digamos, arcades fedorentos, né? Que o pessoal costuma falar. Você já viu máquina de dança em arcade fedorento? Já vi. Você tá dançando bêbado, né? Tem. Mas eu só vi até hoje caras mais dentro. Você viu? Não, já vi no Centrão. Já vi em casa de arcade do Centrão de São Paulo e uma galera que dança muito. Já vi mesmo, assim. Mas a galera é uma galera barrinha pesada também, assim. Que tem, mas tem jogadores muito bons, assim. Esses lugares, assim, os mais encardidos que existem são os lugares onde tem os caras mais feras. Não, são os lugares onde tem os caras mais jogadores, cara. Quanto mais sinistro o lugar, mais casca grossa são os jogadores que frequentam, cara. Eu acho que precisa desse elemento, assim, né? Bom, e aí, seguindo essa época, né? Veio Street Fighter, veio Mortal Kombat. Não, o Mortal Kombat, pelo menos quando eu joguei a primeira vez, chocou. Não, também. Chocou, eu lembro de todo mundo falando. Cara, e o bacana, tipo assim, como não tinha internet, não tinha revista. Quer dizer, tinha revista, mas a revista é uma coisa que demorava pra chegar, né? Era uma vez por mês só, né? Era uma vez por mês só. Eu lembro dos caras falando, assim, no fliperama aqui do meu bairro, por sinal, era até perto da casa do Homem Mal, né? Um dos que eu frequentava. Era ali perto da padaria. Cara, tem uma máquina lá no centro, tem uma máquina lá em Santo Amaro que sai sangue, que é assim, que arranca a cabeça do cara. E você ficava imaginando aquilo, né? Como é que era? Porque a informação ia chegando aos picadinhos. Né? Não é esse negócio, fiquei sabendo de tal jogo, já vou pesquisar no Google. Não sei se isso acontecia com vocês, aconteceu muito comigo. Não, eu lembro que a primeira vez que eu vi o Mortal Kombat, eu tava no Flipper lá também, eu vi o jogo novo, fiquei olhando o cara jogando, que é um cara mais velho, e o cara jogando aquele jogo que já era bem mais sinistro que o Street Fighter, né? Não tem nem comparação. Uhum. E no final, quando ele deu o Fatality do Kano, que foi o primeiro que eu vi, que é o coração. E o cara fez, tipo, com maior força, porque esse cara jogava com maior força, com maior ignorância. É uma ignorância, pode ser. Né? O cara deu... Com muita dramaticidade, né? Não, foi um muito dramático isso aí. Que o especial do Ken é tipo um shoryuken, o comando, né? E o cara fez com uma força, tum, pá, bateu com uma força no controle e faz aquele... Dun, dun, dun. Aí o cara, com o coração, eu fiquei com o queixo caído, velho. Porque foi tudo junto, sabe? O movimento brusco do cara, a música, o coração sendo arrancado. Não conseguiu dormir naquela noite, né? Era um trauma, trauma. Eu fiquei trauma, fiquei, sabe, perplexo. Eu falei, caramba, que jogo é esse, velho? Que coisa é. Mas depois eu não saí do flipper do Mortal Kombat. Assim, sempre que podia, eu tava lá, se fosse pra olhar ou pra jogar. Inclusive, nessa época, nesse arcade que eu jogava, tinha máquinas por tempo. Não sei se vocês jogaram já também. Sim. Tinha. Aquelas multijogos, cara. Mas antes das multijogos. Antes das multijogos, máquina que era por tempo ou que tinha Super Nintendo dentro. Mas as máquinas que tinha por tempo, que eu jogava, tinha Mario, tinha jogo de futebol. Boa parte dessas máquinas por tempo, que eu me lembro, era Super Nintendo. A primeira máquina por tempo que eu joguei foi Mortal Kombat 2, que a ficha, em vez de ser um crédito, era 10 minutos. Mas era um Super Nintendo dentro, isso daí. Era provavelmente, né? Porque a máquina do Mortal Kombat 2 era uma máquina cara. Foi a máquina que você viu mais em shopping do que em bairro. Ou nas casas. Lembra que até aparecia a foto do CD? Assim, que o som era de CD. Era toda customizada, né, Orkin? Era toda customizada, essa máquina. A máquina, o Mortal Kombat 1, digamos assim, tinha a máquina oficial, né? Mas você só via a máquina oficial em shopping, né? Mas os caras tinham a placa. dele, né? Que vendiam e colocavam dentro de uma máquina que era de Street Fighter ou que era de qualquer outro jogo ali que tivesse pelo menos 5 botões, né? A maioria dos Mortal Kombat você via entrar em máquina de Street Fighter. Eu lembro que quando chegou Mortal Kombat aqui no bairro, foi uma Street Fighter que deu espaço pra ela. Eu lembro dos caras abrindo e trocando e dos caras falando assim, tá chegando aquela máquina lá que sai sangue, não sei o quê. Aí o meu amigo veio me chamar aqui na minha casa, não, vamos lá ver. E aí o primeiro Mortal que eu vi foi o do Sub-Zero. E essa era mais barato você comprar só a placa, né? No caso, a máquina inteira, como era o caso do Mortal 2, não sei se tinha só a placa para vender, eu não via tanto. O que eu vi também, Mortal 2, aqui na vila, né, no meu bairro, foi Super Nintendo. Era do Super Nintendo. Eu tô ouvindo você falando esses negócios dos caras falando o jogo que sai sangue. Eu tô lembrando que era uma das coisas que acontecia muito é a gente não falar o nome certo de nada, né? Não, isso é completamente do arcade. O áudio das máquinas era tudo uma porcaria. Não, tem também o fato da galera que frequentava não ser um pessoal assim que a gente... muito estudado, né? Muito letrado. É muito chegado em estudo, é. Então. É um boteco, né? Que é o quê, né? Pessoal, é que doutor, normalmente, né? A galera que ia jogar fliperama não era galera muito CDF. Né? Eu raramente contava pra minha mãe quando eu passava nesses lugares. Não, eu só ia escondido. É. Se eu falasse pra minha mãe que eu já tava lá, eu apanhava. Era como consumir uma droga, né? Como era a mesma coisa. Não, era mesmo. Quando você falava que você foi jogar fliperama, ela imaginava você com um copo de cachaça e um taco de sinuca na mão, velho. Com razão, né? Era coisa que era séria. Mas, meu, você passava na frente, era o que você via, velho. Tinha como. Ai, ai. É o completamente underground, né, cara? Tá vendo? Depois os caras falam que videogame é coisa só de nerd, né? Mas eu acho que é completamente underground. Tinha que ser Life Ruler pra jogar. Tinha que ser Life Ruler pra poder jogar arcade, cara. Senão você não sobrevivia. Ou no mínimo ter suas técnicas de sobrevivência. Eu juntava sempre uma turma pra ir, né? Eu ia nos horários mais vazios. Uhum. Era relativo, né, esse negócio de horário mais vazio. Coisa que acontecia muito comigo, assim, é que sempre tinha aquelas turminhas que chegavam e não se davam bem com a sua e vice-versa. Então a gente falava que tinha os meninos da rua de baixo, que quando eles chegavam a gente costumava sair do fliperama. Um, porque os caras jogavam bem, era verdade. Dois, porque os caras eram barra pesada, mesmo. Então, um dos seus... Se tem uma coisa que eu sinto falta do fliperama, era das brigas, pô. Puta. Então. Já desligaram a máquina com vocês? Cara, já aconteceu várias vezes. Tipo assim, você ganhar do cara, aí o cara fica puto e ele tá numa turma, aí ele vai lá e desliga a máquina. Você não faz já nada. Vi isso acontecer, você sai tá mais de dois, três, às vezes os caras, quando não tava armado, né? Então, então já aconteceu comigo. Nossa, isso daí. Já. Aí perde a sua casa, cara. Eu já saí muito na porrada em fliperama. Aqui na porrada, rua. Eu nunca cheguei a sair. Eu saí pra não entrar na porrada e saí pra não levar tiro, né? Aqui. Que uma vez aconteceu, um dia eu tava com a minha turma lá e teve um menino desse da rua de baixo que eu tirei ele umas duas, três vezes seguidas no Street Fighter, assim. Aí ele desistiu, beleza. Só que ele tava sozinho, ele tava sem a turma dele. Aí beleza, aí quando ele saiu, comemoramos, né, fizemos aquela festa, né, quando ele saiu do fliperama, afinal a gente tava na nossa turma, aí beleza. Aí eu continuei jogando, e era numa daquelas Street Fighter que soltava várias magias, você trocava personagem, A pele é de rodoviária, né? De rodoviária, Street Rodoviária. Aí passou uma meia hora, ele voltou com mais dois, Aí ele, um desses que acompanhava ele, encostou na máquina, assim, ele encostou no segundo controle, né? E aí esse cara que ele trouxe perguntou pra ele, assim, né? Você aguenta com esse moleque aqui, que tá aqui do lado? Aí ele pegou, virou pro cara e falou, se eu não aguentar, isso aqui aguenta. Aí ele levantou a camiseta de um revólver, cara. Nossa. Aí ele pegou e colocou a ficha, né? Aí, tipo assim, eu perdi, né? Claro, não entreguei, né? Completamente, assim, você vai perdendo assim de pro cara ser convencido, né? Aí eu peguei e fui embora, né? Os caras comemoraram, mas eu fui embora do fliperama, né? Não deu pra ficar nesse dia. Esse que você tá falando aí já nos coloca num novo tópico, que é, pelo que eu lembro, quando eu jogava Street Fighter Mortal Kombat, eu, pelo menos o pessoal do meu bairro, a gente não jogava muito um contra o outro. Acho até porque pra fazer a ficha durar mais, sabe? Se você joga um cara contra o outro... Tinha muito isso. Uhum. Se você joga um cara contra o outro, vai uma ficha embora numa luta só. Em dois rounds, na melhor... um round, né? Na melhor das hipóteses, vai uma luta só, uma ficha embora e o outro continua jogando contra a máquina. E a gente não tinha muito costume disso. Acho que isso veio mais se popularizar, assim, os contras mesmo com King of Fighters, né? Ah, sim, sem dúvida. Mas já tinha bastante em Street Fighter nessa época, mas o competitivo, eu acho que a geração competitiva nasceu quando pintaram os jogos da SNK. Muito competitivo. Mas comigo, porque assim, eu nunca fui jogar jogo da SNK. Comigo, 90% das porradarias saiu exatamente por isso, cara. Por jogar contra. Que era engraçado que aqui na rua o pessoal ia jogar futebol com o pessoal da rua de baixo. Sempre tem, né? Essa história de rua de baixo e rua de cima. Pessoal, é incrível. Era tranquilo. Quando eu ia jogar com a rua de cima que tava a briga, o pessoal me chamava. Quando o pessoal ia pra algum lugar, não me chamava. Ia pro fliperama que dava briga, aí o pessoal me chamava. Mas, cara, já aconteceu de. Jogando, até um jogo que a gente pode até falar depois, que é o Double Dragon. A primeira vez que eu joguei, já deu briga, cara. Porque eu tava jogando, tava perdendo, o cara veio e colocou a ficha. Falei pro cara, meu irmão. Nossa, aquele Double Dragon do Neo Geo. Falei, pô, eu tô perdendo, cara, espera. Neo Geo, tô competitivo. Aí não deu outra, velho. Ele me deu um pau no jogo, eu dei-lhe um pau na vida real. Cara, isso acontecia muito. Outra, sabe por que acontecia muito isso? Porque no Flipper surgiu um termo que também era muito chato, que era apelação. Ah, é verdade. Apelação. Quando alguém descobria algum esquema, alguma coisa que era muito difícil de sair, ganhava o nome de apelação. É, apelação era o seguinte, era quando você não conseguia ganhar do cara, você chamava ele de apelão. É. É isso. Ah, mas, cara, apelação pra mim mesmo, efetivamente, apelação, eu acho que é desligar a máquina. Não, isso sim, isso é... Essa é a maior apelação de todas. Ou, tipo assim, você chegar e colocar o revólver em cima, né? Não, apelação... Apelação não existe. O cara que falava que era apelação é o cara que não consegue ganhar e quer dar uma desculpa, sabe? Eu não consigo ganhar porque o cara... que é ruim, né? É isso. É. O que aconteceu jogando Street Fighter esses dias na live? Apelação? Eu acho que te chamaram de apelão, hein? Não. É porque isso é muito recorrente, velho. Isso é... Quem joga bastante jogo de luta sabe. Sempre é a galera que fala que você é apelão, sabe? Você pega uma... Ah, meu. Mas sempre tem aquele cara também que ele te dá... pega de um jeito na máquina lá e, meu, você não consegue nem cair no chão, velho. Ah, mas então, é que tá. É do jogo, né? Mas é do jogo. E o cara, detalhe, o cara é muito bom naquilo. É, então, é um excesso de skill. Excesso de skill é apelação. Mas os caras no arcade falam como se fosse uma coisa injusta, sabe? Tipo, você tá usando um artifício injusto. E quando não é, porque o cara é habilidoso. Acho que apelação seria se o cara usasse um bug do jogo que não tem como... Né? Um bug mesmo, né? Acho que no Street Fighter tinha algumas coisas assim, né? Você tem, não, tem. Todo jogo. Lá e faz um negócio e o cara não consegue sair de jeito nenhum, mas aí é um bug, né? Aí seria uma apelação, né, teoricamente, mas... Sim. Normalmente eles usavam como desculpa mesmo pra justificar o quanto eles eram ruins. Eu já vi um cara, tipo, cara grande perdendo pra moleque mais novo, sabe? Tipo, perdendo normal. E o cara, pô, se o moleque mó apelão e desligava a máquina... Aham, pô. Show off leva porrada, cara. Não tem ideia, não. Eita. Isso aconteceu comigo, de desligar a máquina, é chato pra caramba, mas fazia parte, e esse termo apelação nasceu mesmo em arcade, assim, só apelão, não sei o que, e também tinha aquele cara que você sabia, o cara, você sabia que ia perder. Tinham os reis do Flipper, os Super Life Runes. Não, as lendas, que né? As lendas, que quando chegava, você falava assim, acabou, cara. Acabou, tipo assim, eu lembro que tinha uns dois, três, quando chegava com a minha turma, né, a gente falava assim, putz, ainda bem que a gente tá na última ficha. Esse dia. Tipo, não vai rolar, né, da galera continuar jogando. Principalmente se a gente tava jogando em máquina que era de jogo de luta, né. Porque também tinham, não sei, aí no caso, como é a maneira com vocês, por exemplo, a gente tinha aqui no Flipper do bairro, né, tinha duas Street Fighters, né, uma Street Fighter que era a World Warrior tradicional, um Street Fighter de rodoviária, que era praticamente a máquina mais lotada do fliperama, que é aquela que enchia 500 magias na tela, esse tipo de coisa, a máquina vivia lotada, uma Mortal Kombat, né, antes de chegar as máquinas da SNK. E aí tinha o Cabal, Blood Bros, Final Fight, a máquina do macaquinho Juju. Não sei se vocês lembram do Juju desses. Cara, é um clássico aqui. Então, quando, digamos assim, tava muito competitivo o negócio, que a gente não conseguia ficar nas máquinas de jogo de luta, o que a gente fazia? A gente ia dividir ficha nessas outras máquinas. Então, a gente fazia muito isso. Não sei se vocês faziam essa mesma. essas mesmas técnicas aí. É, jogo beat'em up era bom pra caramba pra jogar também em arcade, né? Uhum. E o rei do jogo beat'em up de arcade é o Cadillacs e Dinossauros. Ah, é, esse daí foi... Nossa, mas é que eu peguei mais a época ainda do Final Fight, cara. Eu joguei bastante Cadillacs e Dinossauros, mas eu peguei mais a época do Final Fight. Ah, não, aqui, cara, o Cadillacs e Dinossauros era, tipo, a sensação do arcade, assim. E todo mundo jogava com o Mustafa. Mustafa. Esse é um mistério do universo. Uhum. Por que o Mustafa? E ele é o mais popular em qualquer lugar que você perguntar, é o Mustafa que é o mais popular. Mas sabe por que aqui é popular o Cadillac Dinossauro? Porque são coisas que realmente existem aqui, né? Ah, da vida real. Tanto os Cadillacs quanto os dinossauros você encontra na rua. Então o pessoal se identificava com o jogo. Pô, sensacional, Rai. Mas, cara, o Mustafa, todo mundo escolhia ele por um simples motivo, cara, pela voadora. Voadora de dois pés, né? Dois pés no peito. Então. E quando pegava em sequência? Ia derrubando. Que ia fazendo tá derrubando vários caras, né? Mas outra que fez bastante sucesso nessa época de beat'em up era Capitão Comando. Capitão Comando, eu ia falar. Capitão Comando e o Punisher, cara. Pô, não peguei essa fase, nem peguei. Pô, cara, eu peguei essa fase, cara. Muito boa, Tufano. Eu joguei Cadillacs e Dinossauros, mas eu peguei a fase antes. Peguei o Final Fight. E eu tinha um amigo na minha turma, o Rafa. Até hoje, vira e mexe, a gente chamava o Rafa pra jogar Final Fight. Por quê? Porque ele conseguia fazer aquele esquema com o COD de congelar todo mundo tomando porrada. Ele colocava no timing virar o controle. Isso é uma apelação, tá vendo? Isso, tá vendo? Era uma apelação contra a máquina. Não, é do jogo. É do jogo. Você dá um soquinho, espera um pouquinho, dá um soquinho, espera um pouquinho, dá um soquinho. Exatamente. Mas, cara, você já tentou fazer? É do jogo, já, cara. Não. Então, eu conseguia fazer, mas eu não conseguia, por exemplo, fazer porque num boss inteiro sem ele cair até o fim. Esse cara conseguia, meu. O Rafa conseguia. A gente falava, Rafa, vamos jogar Final Fight? A gente pagava a ficha dele. Ele só falava uma coisa, galera, protege as minhas costas, só. E qualquer cara que você pegar, você joga aqui pro meu lado. Cara, eu lembro da máquina da Slowdown, assim, e ter uns 10, 12 personagens, assim, grudados junto com o boss do jogo, sabe? E aí a galera juntava em volta, assim, pra ver ele fazer esquema. Tinha hora que você fala, cara, é lógico, na época eu não tinha conhecimento de informática, né, essas coisas. Mas eu olhava, eu penso até hoje, meu, o Rafa, ele crachava a máquina, cara. Ele fazia a máquina travar, cara. É verdade. Era muito ferrado isso daí. Muito ferrado. Era coisa que a gente se alternava, né? Beat'em up também, que eu joguei muito no arcade, foi o Metal Slug, né? Ah, esse não digo que é beat'em up. Não é um beat'em up, mas faz parte desses... Ah, eu sempre odiei Metal Slug, cara. Slug porque... do inferno, hein? Nossa, eu adorava, velho. Eu queria morrer de tomar um tiro e perder a vida, cara. Maldita bolinha, cara. É, mas ele é aquela, né? Que ele também te deixa muito poderoso, né? É bem difícil você, assim, no fato que você morre com um tiro só, mas também a sua metralhadora mata o cara com um tiro só, né? É, então... E sem contar quando você pegava Rocket Launcher, você era das armas mais legais de pegar, cara. Era das armas você pegar Rocket Launcher. Fala, nossa senhora, agora eu vou sair abrindo túnel na tela do jogo. O que era legal é que o jogo era muito bonito, né? Ele era muito bem feito, porque acontecia muita coisa na tela ao mesmo tempo. Ah, demais, cara. Como todo jogo do Neo Geo, né? Mas que é aquela, né? Ninguém nunca fez sinal naquele jogo no arcade. Não é impossível. A não ser que o cara compre 30 fichas. Eu chegava na fase 5. Eu não cheguei a fazer final no arcade. Eu só vim fazer final no meu Neo Geo CD. Eu fiz final no Neo Rage. F5, toda hora. Assim. Ah, eu gostava da versão de Game Boy Advance porque você tinha uma barrinha de sangue. Igual o tanque, igual os outros veículos tinham no arcade. É, mas tem o Nintendo DS, o Metal Slug 7. Tem o Metal Slug 7. Mas outro tipo de jogo, ó, jogo de navinha, Raiden, eu joguei muito no arcade também. Ele ficava do lado da máquina do macaquinho Juju. Ah. Raiden, joguei bastante também. É outro que eu não jogava nenhum de navinha pelo mesmo motivo do Metal Slug. Eu não gostava de máquina que via 1 milhão de tiros na tela, assim, você tinha que se preocupar em atirar e desviar, e atirar e desviar. Cara, tem vários estilos, assim, eu jogava... O que eu mais joguei no arcade, né, foi luta, plataforma, né, não sei, pelo menos Super Guns and Ghosts eu considero plataforma, né, o Macaquinho Juju, plataforma. Joguei bastante. Eu não sei até agora o que é esse Macaquinho Juju. Juju Densetsu, cara. É um jogo que é o Toque. Lembra do Toque? Do Mega. Eu joguei no Mega Drive, cara. É, eu joguei ele no Mega. Quem é mais antigão de arcade vai lembrar. Se alguém que ouve saber do jogo que eu tô falando, por favor. Eu não vou postar nada. Postem o vídeo do YouTube. Seja na nossa comunidade no Facebook, ou seja na... aqui no nosso mural. Mas postem, por favor. Se ninguém postar, até o podcast eu vou postar. Mas legal. Eu vou esperar alguém, eu quero ver se tem alguém que lembra disso aí. Mas espera aí, Lula, ó. Tem que ser um link obscuro. Se eu pegar o que escreveu e aparecer o segundo resultado do Google... Ô, louco. Não vai valer. Meu irmão. Não vai valer, meu irmão. Não vai valer, pô. Porque aí é fácil. A gente já de falou. De preferência, foto do cara jogando o macaquinho Juju na época, né? Pô, datada, né? Eu tenho essa Eu tenho essa ronda, mano. Inclusive, esse meu amigo que falava de gráfico de bar, né? Eu lembro quando ele descolou a fita do Mega, desse daí ele falou, ah, cara, é legal, mas o gráfico não é de bar. Esse é um termo que eu vou usar a partir de hoje, né? Gráfico de bar, né? Quando eu fizer um review de um jogo que eu achar que tá um gráfico bonito, eu vou falar gráfico de bar. Gráfico de bar. Então, nessa época eu já tinha o Mega, então eu tinha Street Fighter, tinha Mortal 1, tinha Ju. É até bom, cara, que eu jogava bastante Street Fighter em casa, depois chegava no Flipper e dava uma de João sem braço. Ah, é? Ô, louco. Mas eu acho que ainda era diferente, cara. Você jogar no Mega, é lógico, você sabia muita coisa que vinha, mas a experiência de jogar lá era, tipo, o controle é diferente, né? Porque era um manual com os golpes. É, não tinha essas coisas. Mas, voltando ao que a gente tava falando da parte de competitividade, né? Eu acho mesmo que a época competitiva foi a época que apareceu o Neo Geo, até porque eu lembro do primeiro campeonato que eles bancaram aqui, né? Porque, por exemplo, a Capcom não tinha representação, né? Os caras traziam as placas debaixo do pano, né? A não ser que algum fliperama quisesse. Mas eu lembro quando teve o campeonato de King of Fighters 94 no shopping Ibirapuera, que o primeiro colocado ganhou uma máquina e o segundo e o terceiro ganharam o Neo Geo cartucho, né? Um ganhou, acho que se eu me lembre, o segundo ganhou a versão Gold, né, o Geo Cartucho, que é a que vinha com dois controles e o cartucho do King of Fighters 94, e o terceiro ganhava a versão Silver, que vinha com um controle e o cartucho, eu não lembro o que vinha, acho que era NAM 1975, mas não era King of Fighters, mas a premiação era essa, e o campeão, eu lembro que foi um gordinho da Zona Leste, que ganhou esse campeonato. Um amigo meu que jogava muito aqui no bairro, né? Na realidade, eu conheci ele através de King of Fighters. Eu achava que jogava bem, até o dia que eu enfrentei ele. Todo mundo falava desse cara: ah, o dia que você encontrar o Gil no Flipper, você tá ferrado, não sei o quê. Pra quê, cara? Meu Deus. O dia que eu não esqueço o dia que ele me enfrentou, né? Eu tomei um 3x1, cara. Tomei um 3x1 lindo, cara, assim. Meu, no King of Fighters eu já vi cada uma, mas cada uma que, meu, às vezes contando ninguém acredita, cara. Vamos tocando aí, na hora que a gente chegar mesmo eu conto umas historinhas, porque infelizmente eu frequento bar há muito tempo. Ah, você frequenta bar há muito tempo, amigo? Frequento bar há muito tempo. Você e o Duke Nukem, né? É. Você encontrou o Duke Nukem nesses rolês de bar? Não, pior que não. Se, cara, o Duke Nukem fosse jogar arcade, que máquina a gente seria fã? Ah, cara, é uma que eu jogava bastante, né? A Miss Universo 96, pô. Ah! Essa é a máquina dele. Mahjong. É, cara. Do risquinho, você tem que fazer o risquinho na tela, cara. É, se você riscar muito, o desenho vira bruxa. Cara, eu lembro que tinha um que chamava Miss World Nude. Também. Que esse é um outro lado do arcade. Tinha poucas máquinas aí, as máquinas de mulher pelada. E, cara, o legal que a tela... Ela não era na horizontal, né? Ela era na vertical, a tela. Na vertical, é. Cara, e assim, legal que você via 15 máquinas igual e só uma diferente ali, mais fininha no canto. Fala, que porra é aquela? Ficava lá no cantinho, escondida, né? E pouca gente jogava nessas máquinas, cara. É, então. Pouca gente. E quando jogava desconfiado, né? Jogava desconfiado. Ele, cara, tá vendo? Aí o pessoal, ó, taradão, jogando ali, ó. mas de KOF, assim, de King of Fighter, começou a expandir muito, eu acho, o arcade. E o boom, pelo menos aqui, né, onde eu morava, foi no 97. Uhum. Eu cheguei a ver um segundo boom no 97. Teve um boom aqui no 94, 95, onde eu moro. Eu fui no shopping Ibirapuera ver o campeonato uma vez, né? Foram duas ou três etapas. Ver, tinha gente aqui no meu bairro que jogava, digamos assim, o jogo colou já pra mim, peguei o início da geração dele, né? Não, eu joguei o primeiro também, assim, mas eu vi se popularizar mesmo, assim, pra todo mundo da minha classe, na escola, jogar, sabe, todo mundo que eu conhecia jogava, foi no 97, assim. Também, no meu caso também, assim, já tinha visto antes, mas a onda mesmo eu acabei vendo no 97. É, inclusive foi jogando o The King of Fighters 97 que aconteceu aquele episódio que eu falei que roubaram a bicicleta do meu primo, né? Então, a gente foi jogar... Conta a história da bicicleta do seu primo, que isso é totalmente cultura arcade. Então, a gente foi jogar fliperama no bar, um bar que era bem meio estranhão mesmo, né, pra variar. E a gente foi de bicicleta, que era um pouco longe de casa, e a gente deixou as bicicletas lá na frente do bar. Só que o bar era bem lá no fundo, sabe? Bem escondidão. Uns 25 metros lá pra trás. E a gente foi acabar, você deixou as bicicletas lá na frente. Aí tava jogando, tinha um cara jogando lá, a gente esperou. Vamos esperar esse cara acabar, que ele só tem uma ficha, a gente joga. Aí o cara acabou, olhou pra nossa cara. E aí, baixinho, beleza? Beleza. O cara saiu na maior cara de pau, montou na bicicleta do meu primo como se fosse dele e saiu pedalando, sabe? Aí eu olhei, ainda demorei uns 2 segundos pra realizar o que ele tava acontecendo, sabe? Falei pra ele, eu acho que tá indo na sua bicicleta ali, não tá não? Aí saiu correndo desesperado, que nem um loucão atrás do cara, nunca mais, viu? Nunca mais. Cara, sabe qual que é o pior? Isso quase aconteceu comigo da maneira exatamente igual, velho. Ah, mas era demais, velho. Isso acontecia com um monte de gente, fora ser roubado carteira também. Isso chegou a um nível tão, tão ridículo aqui onde eu moro que... recentemente não, mas há uns anos atrás voltou a ter uma casa de arcade aqui. E só que aí já tinha KOF 2002, sabe? Já esses jogos mais populares. E era tão esculachado ali, ficava tão lotado que os caras roubavam a placa do arcade. Eles roubavam a parte de trás, sabe? Roubavam a placa, todo o conteúdo do arcade e levavam embora. E depois a pessoa ia ligar. Aconteceu duas vezes, aí o cara fechou a casa de arcade, né? Tipo, assaltar caixa eletrônico, né? Foi o que eu pensei na hora, cara. Eu falei, pô, cara, será que manchava a ficha? Não, só que eles assim, eles não assaltavam de noite quando tava fechado, sabe? Eles assaltavam na hora que tava, tipo, 6 horas da tarde. Tá todo mundo jogando lá, dá licença aqui. Não, ficava tanta gente em volta do Tekken Fight 2002, sabe? Que, tipo, o dono não via o que tava acontecendo. Então os caras catavam o negócio e ia embora. Quando ele ia ver aquele monte de gente indo embora, ele vai saber quem roubou? Já era, né? Olha que o cara vê a máquina vazia, né? Vai lá olhar, não tem jogo. Já era, acabou, né? Meu, mas que sei, os caras são tão desgraçados que os caras roubam a placa. O que eles vão fazer com isso, né? É, montar o próprio fliperama deles, né? Ou vender pra um outro dono de fliperama, vai saber. Então, ou vender pro mesmo, né? Ou vender pro mesmo, vai saber. O cara nem conhece, sabe o, né, que quer. Nossa. Sequestraram minha King of Fighters 2000, sequestraram minha King of Fighters 2002. Ai, ai. Muito louco. E, cara, esse negócio de roubar bicicleta e de roubar pasta, tipo assim, praticamente todos os meus amigos que eram office boys nessa época, né? Eram as pessoas mais velhas que eu nessa época. Não fui eu, hein? Não era você, meu irmão. Não, não fui eu que já citou os office boys na parada. Não, mas eu falo que tem duas gerações do King of Fighters, né? A geração que começou no 94 e a segunda geração que pegou a partir de 97. Mas praticamente toda a galera que trampava de office boy, assim, era batata. Ia matar um tempo no fliperama quando tava na rua e tinha mania de colocar a pasta, né, que tava carregando as coisas, em cima da máquina. E aí ia juntando gente em volta, e a hora que ele terminava o jogo que ele ia procurar a pasta, já era, né? Ele achava 10 lá. Acontecia muito. O fato de ser lugares assim super ultra mega bem frequentados. Como tinha mau elemento nesse lugar. O pessoal colocava, comprava 5, 6 fichas e botava no cinzeiro. Ah, sim, já vi isso acontecer. Nossa, já vi muito isso. Ia pegar, tinha uma e olha lá. E vocês lembram, tipo assim, quando o Homem Mal falou da ficha pintada, né? Fazendo uma alusão aí, a comparação a um monte de assalto a caixa eletrônico. Vocês chegaram a ver a galera tentando o truque da linha da ficha? Ah, eu particularmente. Já fiz isso. Então. Cara, mas vocês tinham medo do dono do fliperama? Que eu me borrava, cara. Eu tentei pouquíssimas vezes isso aí, assim, cara. Eu me borrava primeiro. Eu também, mas assim, não foi o que fiz. Eu já usei quando de outras pessoas que fizeram. Uhum. O cara colocou a linha, a ficha com a linha lá na máquina e a linha ficou, de certa forma, enroscada lá dentro. E aí, se você desse umas batidas na máquina, sabe? Eu acho que a linha subia e descia e dava crédito. Uhum. Se você chegasse e desse umas duas bicudas lá no arcade, o cara, tipo, dava crédito, sabe? 1, 2, 3 crédito e você jogava. Cara, eu tenho uma história sensacional disso, cara, que aconteceu no fliperama aqui do bairro, perto da casa do Homem Mal. Os caras juntaram em volta da Mortal Kombat e você sabe qual o barulho que acontece quando você põe uma ficha na Mortal Kombat, né? Não lembro. Pum! Aquele bum, né? Aquele bum, quando você põe a ficha. Pois é, o cara, muito alegre, enfiou a ficha com a linha. Daqui a pouco você vai ouvir a máquina remixar. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. É claro que o dono do fliperama, na hora, né? Uhum. E foi lá, cara. Mas, tipo assim, o cara que era dono de fliperama, de bairro, assim, tem que ser um cara meio casca-grossa também. Tem que ser meio leão de chácara. Pegou o moleque, mas deu uns tapas na cara que eu olhei. Aí o cara, é você, seu safado, sem vergonha, não sei o que, tof, tof, tof na cara do moleque. Aquela mão de pedreiro, né, de quem carrega. Aquela mão delicada, assim, né, que é cuidar da creme Nivea, né, outra marca bem chique. E o moleque chorando, né, e tomando, mas eu olhei e falei, mas que burro, cara. Também, né. Porque o barulhão, a Mortal Kombat fazia um barulhão quando você colocava a ficha. Então, cara, o cara puxou várias, assim. Puxou várias uma atrás dela. Tem. Aí o cara se ligou, cara. E era a máquina mais alta do fliperama. Falei, o cara vai fazer isso, mas não faz com a máquina porque tem um som mais alto, né? Não foi malandro, né? É, não ficha, foi malandro. Foi. Ficha na linha, eu nunca fiz. Eu fazia ficha de Super Bonder. Não, como é a ficha de Super Bonder? Ô, louco, meu. Eu tirava o molde com uma. Tirava o molde com uma do Durepox e enchia de Super Bonder. Pô, mas esse aí é mais caro do que comprar uma ficha nova, cara. Depende, caramba. Eu não comprava Super Bonder. Seu pai, né? É, então. Aí eu fazia, eu ia no fliperama, comprava uma ficha, colocava a ficha e mais três de Super Bonder, cara. E funcionava mesmo? Não, sempre low profile, cara. Não façam isso em casa, hein? Só não seria melhor se ela desintegrasse lá dentro, cara. Não deixasse evidência. Aí ia ser perfeito. Isso é muita coisa de pica-pau, né? Essas estratégias aí. É cara do pica-pau essas coisas. Totalmente, cara. Totalmente. Mas é sério, cara. Super Bonder funcionava. Você fez isso pra jogar King of Fighters, homem mal? The King of Fighters não, porque eu jogava no flipper do camarada meu. Ah, tá. Tá. Isso não. Pô, era isso, histórias... isso é no flipper perto de casa, velho. Quantas histórias de King of Fighters aí? Cara, duas histórias engraçadas. Nesse bar desse meu camarada, né? Porque a gente é amigo muito tempo, tá? O pai dele cuidava do bar, então a gente praticamente ia brincar lá no bar ou na rua. Então, nossa, eu lembro de um cara que ele ganhava, cara, quando ele ganhava e ele lambia o controle, velho. Ah, cara, isso é como lamber cano de busão. Isso que é até pior, hein? Pior, sério, hein, cara? Putz, grilo. Sério, ele falava... Você disse que não tá bêbado, né? É, então. Cara, é bizarro, bizarro total. Eu lembro que ele ganhava e ele dava umas lambidas no direcional. Nossa, mas dava um nojo. Cara, fiquei tenso só de ouvir isso agora. Deve ter pego tenso. Lepra, né, nesse negócio, alguma coisa assim, sei lá. Ebola, né, alguma Ebola, bactéria. Desenvolveu uma doença nova, né. Ou o cara não morre mais nem fudendo hoje, tá, né. Bem, né. Tá super imune a qualquer coisa, né. Super imune, cara, não precisa de nenhuma vacina. E, cara, uma outra, cara, foi praticamente The Warriors no boteco. E, assim, duas galerinhas bem grandezinhas jogando e tal. E tinha um que era o fudidão na The King 97. Eu não sei se era 97 ou 98. É assim, é aquela. Acho que. Não sei se todas têm. The King of Fighters pra mim, foda-se. Que você esquiva e você pode esquivar e tem outro botão que você aperta que ele dá tipo. O Kyo dá tipo uma ombrada. Ah, então, mas tá. Tem 95 e tem o modo extra na 97 e na 98. Faz isso daí. Então foi na 97. Que aí começou a um insultar o outro e tal, não sei o quê. Aí foram jogar. Aí o maluco que era fodão, cara, colocou a mão esquerda no bolso de trás da calça e ficou jogando só nos botões, cara. Nossa. Aí, meu, só fazendo esse esquema, ele tirou os três do cara. Só esquiva e dá essa ombrada. Uhum. Malandro, o bar inteiro fechou na porrada, cara. Maluco. Meu, imagina, cena de filme mesmo, cara. Samu, cara, completamente underground. Samu do Velho Oeste, assim. É. Todo mundo começa a quebrar a cadeira na cabeça. Cara, agora. Foi insano. Coisa assim, uns 10 minutos pra todo mundo sumir, meu, e o bar completamente destruído. As máquinas do fliperama ficou tudo inteira. Até porque os caras não queriam quebrar o patrimônio deles, né? É lógico. Cara, o motivo da alegria deles. Foi insano, umas 30 pessoas se pegando na porrada por causa que um cara ganhou do outro. É que isso foi apelação, isso foi show-off de skill. É, isso foi show-off. Foi show-off de skill, humilhation, né? Então, humilhation. Fábrica. Mas, e aí veio a era dos jogos versus, né? Marvel versus Capcom, X-Men versus Street Fighter e afins. Eu acho que foi a época, assim, mais competitiva e que é até hoje, né? Digamos assim. Eu já vejo ao contrário, hein? Ah, você acha? Eu já acho que foi uma fase mais noob. assim. Ah, é? Você acha que foi uma fase mais noob? Pelo menos pra mim aqui, dos lugares que eu conheço, né, esses jogos aqui, porque, assim, aqui no Brasil, Street Fighter, nas casas de arcade, nunca foi tão popular. Assim, até por a máquina ser mais cara e tal. É, não, os Street Fighters mais novos, né, tirando dois. Isso. Os dois e as versões de rodoviária. É, e, assim, essa fase dos versos, assim, até porque pelos jogos serem mais chamativos, assim, eu já vi que mais gente jogava, assim, né. Até quem não gostava muito de jogo de luta. Fácil, cara. É, então eles eram mais fáceis e, assim, ele atraía mais. Porque ele tinha aqueles poderes super, sabe? É, era bonito de se ver. Então, parecia um desenho animado também. Era colorido? Era colorido? Era colorido. É, e muita gente jogava. Até quem não gostava muito de jogo de luta gostava desses jogos, assim, né? Uhum. E tem, começou a ter muito em shopping também. Mas eu acho que aí deu uma. Tipo assim, deu uma. Digamos, deixou de ser tão underground quanto era, e ficou mais homogêneo. Eu concordo, é. Então, é, tipo assim, eu digo que ficou, essa época foi legal disso, né? Não que, porque era menos, assim, era um jogo mais popular, né? Não era super mega underground, igual foi... Foi popular pra caramba King of Fighters, mas é que assim, era difícil você disputar no fliperama depois de um certo tempo. Ah, sim. Tinha uma galera muito insana. Ah, então, mas eu já atribuo essa mudança... Já a situação econômica do país. Eu lembro na época, até da 97, foi até uma época que eu me afastei um pouquinho do fliperama. Cara, pagava 25 centavos uma ficha. Eu lembro de jogar Street Fighter, já na época do Street Fighter 02, Marvel vs. Capcom. Meu, pagar um real, cara. É, isso é verdade. Então, tipo, eu acho que afastou Motoboys. Afastou o público que nós estávamos acostumados, o cara que... O cara não tem console em casa, não tem nada, ele não tem mais nada pra fazer. Ele pegava ali um real, quatro fichas, cara, meu, se tornava um master. Já teve época de jogar com 10 centavos a ficha. Um real, então, você jogava 10 fichas. Cara, eu lembro 100% perfeito. Tinha um flipperzinho menorzinho aqui na rua, eu ia com um real. Comprava uma ficha, uma tubaína e um hot dog, cara. Um real. Você vê, era diversão com real. Era, cara. Aí acabou isso, cara. Então, aí o flipper foi, pô, pra quem não se envolve direito. É, não, mas eu acho que aí ficou um público mais homogêneo, né? É. Ficou mais democrático nesse sentido, assim. É, começou também a ter muitos jogos diferentes, não ficou mais centrado em King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat. É que nessa época Mortal Kombat já não virava muito em arcade, né? Ah, mas já aí não passou virava. A ter Tekken, tinha muito marca de Tekken, tinha Killer Instinct. Killer Instinct também. Eu lembro quando a gente pegou o busão pra ir pro centro pra ver Killer Instinct 2. Que era uma puta Instinct máquina, né? Que era uma puta máquina. E quando chegava, né? Não sei, pelo menos nos casos de arcade do centro, a máquina nova era aquela máquina que tinha o som mais alto. É, né, os caras deixavam por um bom tempo, pra chamar a atenção. Nossa, cara, então, tipo, a gente tava chegando perto, assim, da casa, tipo, uns 10 metros, assim, você já ouvia, cara. Já ouvia que o som era diferente, é, né? É, que o som era diferente. Sentando, assim, você via a galera em volta, assim, demorou pra gente chegar. A gente foi num sábado ver. Demorou pra gente chegar, assim, perto da máquina, que tinha muita gente em volta, pra poder colar na tela dela e ver o pessoal jogando, né? Até isso aí, hoje praticamente não existe isso. Ah, um jogo que a gente não pode esquecer de citar aqui, que senão vão matar a gente, que é o Samurai Showdown, né? Que a gente não pode. Ah, sim. Samurai Showdown, joguei muito. Mas assim, joguei muito o Amakusa's Revenge. Os outros. Ah, eu joguei bastante o 2. Eu também, o 2 foi o que eu mais joguei também. Amakusa's Revenge acho que é o 4, alguma coisa assim. Uhum. Nossa, mas era sensação demais na época. Ele saiu até perto da época do 94, 95, né, o primeiro. Sim, sim, o 2 saiu no mesmo ano do King of Fighters 94. Quando saiu o King of Fighters 95, logo depois saiu o 3. É, então, era um jogo muito legal, assim, também, porque ele era diferente, né, era com samurai, com ninja. É, então. Não, foi uma época de ouro, por exemplo, da SNK, porque eles ofereciam muita coisa. Por exemplo, eu lembro do Super Sidekicks fazendo muito sucesso. Fazia muito sucesso. O futebol deles, né, o Super Sidekicks 2 e o 3, que chamava Próxima Glória, né. Era em português. O King of Fighters, o 94 e 95, foi a era pré-97. Nessa mesma época também ainda fazia muito sucesso o Art of Fighting e os Fatal Fury Real Bolt. Real Bolt era muito da hora. Fez um baita sucesso e a Samurai Shodown. Então, quer dizer, tinha uma diversidade de jogos bem grande, assim, da SNK. Ela, lógico, o King of Fighters era o principal... Mas ela tinha muitas franquias de qualidade. E é claro, tinha Metal Slug também. E você vê como a SNK dominou os arcades aqui do Brasil? Porque, por dominou. Exemplo, eu nunca vi um arcade do Street Fighter Alpha. Ah, eu vi. Eu via, mas assim, era na padoca aqui que só tinha duas máquinas de arcade, uma era a Alpha e depois trocaram pra Alpha 2. Que não era Alpha, não era Zero, né? Era Zero. É, o americano era o Zero. Era então. O Zero. Mas era o Alpha, viu? Ah, então a gente tá com o americano é o Alpha Warriors Dreams, é isso mesmo. Zero é o japonês. Eu conheci só como a 0 e a 02. Uhum. Então, você vê, o Street Fighter, depois do 2, ele não ficou tão popular aqui. Pelo menos os que eu mais vi popular são o Street Fighter 2, né? E os Versus, assim, que os Versus teve bastante. Agora o After e Alpha e depois o 3 não chegou a ter tanto pra cá. Mas os Versus demorou a chegar. Mas sabe o que eu acho também? É a questão de também ser mais barato com o Neo Geo. Porque, por exemplo, a máquina que era King of Fighters 94, o cara era só comprar o cartuchão, que eu já vi o cara trocando. Parecia um cartucho de Neo Geo cartucho mesmo, que eu tive Neo Geo cartucho, né? E encaixava o cartucho do Metal Slug, por exemplo. Já, se fosse trocado o Street Fighter 2 para um Super Street Fighter ou algum dos Versus, tinha que comprar uma placa inteira, CPS2 da Capcom. Então era bem mais caro. E assim, eu ainda acho que tem outro fator, que eu lembro que às vezes eu tava no fliperama e só tinha dinheiro para comprar uma ficha. Aí o que eu fazia? Eu jogava a The King, porque é que demorava mais. É, você jogava três lutas, né? Então... Uhum. Aí, tipo, meu, eu achava que era mais valor pelo meu dinheiro. Apesar de não ser fã do jogo. E outra coisa legal também, de muitos jogos da SNK, tinha opção de português. Muitos fliperamas estavam configurados em português. É, a galera gostava de ver, tipo assim, se interessava em ver as coisas. É lógico, tinha um monte de erro de tradução. Então. Um monte. Mas tinha, cara. Foi o primeiro fabricante, assim, único, né, de jogo de arcade que colocou. Eu não lembro de uma máquina da Capcom em português. Me corrija ou me lembre se eu estiver errado. Tá? Mas eu vi várias máquinas da SNK que tinham opção de português no texto. E depois dessa época, né, teve a época dos jogos Versus, aí teve uma queda dos arcades, né? Hoje, para chegar mais ou menos, acho que não é no que é hoje. Como foi para vocês? Vocês sentiram que vocês deixaram de frequentar? Eu acho que foi na época do PlayStation. Foi na época do PlayStation. Porque eu senti que além da queda do arcade, teve a queda nos jogos de luta em geral, né? Uhum. Começou a sair um pouco de moda os jogos de luta. E também porque, assim, você tinha a possibilidade de jogar eles no PlayStation, que apesar de não ser idêntico a versão, mas ainda assim quebrava um galhão, né, você ter o jogo em casa. A qualidade era muito próxima, né? Pra mim foi também essa época. Tinha todos os jogos Versus pra PlayStation, tinha os The King of Fighters todos pra PlayStation, então Tekken tinha praticamente todos os jogos que você quisesse. E as versões do Tekken eram muito fiéis à da máquina, né? Muito próximas, assim, você não notava... E tinha os finais, né? Que era mais... Tinha mais modos, esse tipo de... E outra também, começou a febre das locadoras, né? Que é aquelas que você pagava a hora pra jogar. Então seria muito mais vantagem você ir naquela locadora e pagar uma hora pra jogar PlayStation, que você jogava Tekken, por exemplo, uma hora inteira de versus pontos com seu amigo, do que você sem ninguém pagar te encher ficha. O saco. Era, você pagar o ambiente na locadora também era outro, né? Sim, era outro. Era muito diferente, então acabou ficando muito mais vantagem as locadoras. Pro cara era mais barato, porque ele comprava um PlayStation e deixava infinitas horas por dia, né? O cara ganhava bem mais dinheiro do que pagando ficha. E pra você era mais vantagem também. E mais seguro também. Eu demorei mais um pouquinho pra abandonar o arcade, porque no final de 97, por aí, 98, eu já tava jogando só no PC. Então, tipo, se eu quisesse jogar um jogo de luta, eu não tinha alternativa nenhuma, tinha que correr pro arcade. É, né? É verdade. Mas ainda assim, eu acho que o ambiente do arcade, apesar de ser aquele ambiente todo escroto que a gente viveu, ele é mais legal pra jogar, assim, eu ainda acho. Mais legal do que jogar em casa, mais legal do que jogar na locadora... Porque tem aquela de aparecer qualquer cara pra te desafiar, sabe? E você jogar com outro cara do lado, assim, é diferente. Ah, você não, é completamente bater diferente. Nele ainda, mano. Ainda tem um risco de você apanhar se você perder ou ganhar. É, então, morrer, tá vendo? Né? São duas lutas, cara. É. Não, mas assim, tirando todos esses perigos reais aí, eu acho mais legal você enfrentar alguém mesmo do seu lado que você tá vendo a cara, sabe quem é o cara, sabe? Quando você vê o cara entrando, você já sabe que aquele cara vai jogar, sabe o que esperar dele, né? Quando é o cara, você sabe que é o melhor do bairro, eu gostava bastante. Pena que não tem mais isso aqui no Brasil, né? Não acabou. É, cara, eu acho assim, particularmente, foi a maior adrenalina que eu experimentei como jogador de videogame na vida. Foi em casa. Foi mais hardcore, né? Também depois que você tomou um revólver na cara. É, então não, mas em outro nem sentido. Era um zapper, né? É. Não, nem era um zapper, nem era um zapper. Se fosse um zapper, né, ia ser alienígena o menino. É. Mas, por exemplo, uma coisa, eu lembro quando o pessoal falava, né, o dia que você enfrentar o Gil, você vai ver, né, que é aquele menino que jogava King of Fighters pra caramba aqui no bairro, né, que desapareceu. Não sei que fim ele teve. Ah, eu chuto. É. Oi? eu também chuto, né, mas é uma coisa que aconteceu nas primeiras vezes que eu enfrentei ele, porque depois ele acabou ensinando também eu a jogar, a fazer um monte de coisa que eu não sabia fazer no jogo. E a coisa que só acontece se você tiver com o seu oponente ao lado. Como você falou, você enfrentar a pessoa ao lado é completamente diferente de você enfrentar uma pessoa online. A experiência é absurdamente diferente. Ele fazia especial, por exemplo, na King of Fighters 95, com o Ryo muito rápido. Tipo, a magia mal tava começando a sair da minha mão, ele já tava atravessando a tela e me acertava. Aí ele acertou várias, eu falei, cara, como você faz isso? Aí ele pegou e falou, cara, eu finjo que eu vou fazer especial, você dá a magia sem notar. E aí que eu percebi que ele fazia isso, por exemplo, ele fazia o barulho do controle e a gente vai ficando tão automático nessas coisas e não nota. Aí você vê que o cara não é um bom jogador à toa, ele tem uma percepção diferente para essas coisas. O que ele fazia? Ele fazia no controle o movimento do especial, como se fosse dar o especial, e não dava. Uh-huh. Aí você ouve aquele barulho automaticamente, só que como o especial dele não saía, o que ele fazia? Ele pegava e ele ficava parado. Aí o cara ficava parado, o que você faz automaticamente? Você tá longe, você dá uma magia. Aí, como ele tinha feito o comando, isso era timing do jogo, se você fica em buffer, né? Fica em buffer, ele só apertava o botão. Só que se você faz assim, só o apertar o botão, o especial arm dispara um pouquinho mais rápido, são coisas sensíveis, né? E aí eu notei que ele fazia isso com vários golpes. Depois que ele me explicou isso, ele fazia isso com vários golpes no jogo. Ele fazia o comando, você ouvia aquele clec, clec, clec do controle, e não fazia nada. Ele fazia de propósito, ele ameaçava os comandos. E não era uma coisa que tinha no jogo. Mas ele contou pra mim, depois que ele começou a fazer isso, por causa do Real Bolt Fatal Fury, que era da mesma época do King of Fighters 95, que tinha uma opção de você ameaçar dar o golpe e não dar. O jogador efetivamente ameaçava. Você vê que... coisas. Que inclusive tem jogadores profissionais hoje em dia que joga no campeonato mesmo, que eles deixam alguns botões do controle arcade desabilitado pra ele apertar e fazer o barulho, só que o personagem dele não fazer nada, sabe? Pra você ter aquela reação de tentar fazer alguma coisa e ele não vai fazer nada, você vai apanhar. Sim. Tem gente que faz isso. É uma coisa que você não vai ter jogando online, né? Nunca, nunca. É coisa completamente de cultura arcade, assim, de você usar o psicológico pra mexer. E eu lembro que eu vi uma entrevista com o Daigo Mehara, né, que super mega campeão de Street Fighter, The né? The Beast, né? É. Mas esse ano ele tomou um pau, né? Esse ano, não foi um pau, cara, Né? Bom, a gente vai... A gente chega lá. Mas eu lembro de uma entrevista ele falando assim, que ele não curtia muito jogar com gente online, porque ele não achava que eram oponentes legais de enfrentar, né? Porque a maioria do pessoal ele ganhava muito fácil. E que ele falou que esse pessoal criado no universo online, eles não estão acostumados com a pressão que é você jogar no arcade. Você jogar com a galera gritando do teu lado, entende? Você fazer essas fintas, essas coisas. Então, como o cara não tá acostumado com essa pressão, não cresceu nessa cultura... Ele pipoca, né? Ele pipoca. Então, é interessante. E faz todo sentido quando você vê isso. O Daigo é um jogador da antiga de arcade mesmo, né? Completamente, da antiga de arcade. E ele joga até hoje em arcade, né? É. Ele não joga em console. E isso que eu acho legal, assim. Cara, não tem... Cara, eu esqueço... Sabe, não esqueço às vezes que eu ganhei, que tava com a minha galera lá, que você vê a galera torcendo pra você, a galera do outro lado torcendo contra você, entende? Você perder, o cara tirar o teu sarro, colocar o dedo na tua cara, você virar e você gritar. Dá uma porrada. E você gritar, próximo. Acontecia muito isso no fliperama, né? Quando a gente chegava, colocava, principalmente o pessoal que gostava de comemorar antes da hora, né? Colocava a ficha contra você e já batia na máquina e gritava, próximo, próximo. E aí quando você ganhava do cara, você berrava bem alto na cara dele, né? Quase cuspindo. Próximo! Tinha também, tipo, aquelas provocaçãozinhas, né? Você é mó ruim, você não sabe jogar. A gente sempre mandava, enfia a ficha então, hein? Eu falo isso até hoje, né? Pra qualquer coisa, enfia a ficha então, hein? Sorte. Tenta sorte. Mas eu acho que, cara, foi das maiores adrenalinas que eu experimentei, assim, em matéria de videogame. Não tem nada mais gratificante do que você entrar num arcade, entrar, ganhar de, tipo, 4, 5 caras seguidos e sair undefeated, sabe? Aham, uhum. É muito bom, é muito. Aconteceu poucas vezes, viu? Não, é difícil, claro, quando tá cheio, mas quando você consegue entrar, ganhar várias fichas dos caras e ir embora sem perder, é gratificante. Não adianta, gratificante. O ruim do fliperama é que se você ganha muito, o resultado fora da máquina não é bom. Se você perde muito, o resultado fora da máquina também não é bom. Depende, cara. Eu nunca entrei em vias de fato, mas já passei por várias situações, assim. Mas é muito legal, assim, você comemorar com a tua galera que você ganhou, tirar o sarro, berrar, sentir aquilo ali, não teve nada até hoje que me proporcionou isso daí, cara. Principalmente nos videogames atuais. Então eu gosto muito, tudo, mas essa daqui, acho que quem experimentou essa adrenalina, só quem experimentou isso sabe o que tá falando. Sei, acho que a galera que tá ouvindo aí talvez se identifique. Mas essa adrenalina, né, ela continua hoje, né, digamos assim, hoje tá organizado, né, em forma de campeonato, os jogadores são bem mais profissionais, né, do que eram nessa época, e ela chama Evolution, né, um campeonato que ocorre todo ano e que reúne vários jogos de luta, né, e vários jogadores famosos, inclusive o Dag, que a gente falou. E o Mr. Bubbles aí é o cara da Evo, né, Mr. Bubbles? Não, eu gostaria de ser o cara da Evo, mas não sou. É engraçado que agora, a época que a gente tá agora, os jogos de luta cresceram muito, né? A cena competitiva de jogo de luta cresceu muito. E o mérito disso, tenho certeza que é pelo Street Fighter 4, né? A Capcom e Street Fighter 4, pra mim foi o renascimento dos jogos nessa geração. Revitalizou a cena totalmente, assim, né? Que aí deu vazão, por exemplo, o próprio Mortal Kombat 9, que tá esse sucesso todo, ele se deve pelo sucesso do Street Fighter 4, né? Assim, aí os caras viram, opa, vale a pena ainda fazer jogo de luta. Vamos fazer. Eu acho que tá muito legal agora pra quem gosta de jogo de luta, tem muita coisa, muito jogo diferente. Se o cara não gosta de Street Fighter, ele pode jogar Mortal Kombat, pode jogar Tekken, tem Marvel vs. Capcom também, tem o BlazBlue, que é a continuação espiritual do Guilty Gear, né? E ano que vem agora vai sair o Tekken vs. Street Fighter e Street Fighter vs. Tekken. Então tem muito jogo de luta pra você jogar, assim. Você só não... Tem pra todos os gostos, sabe? Você não vai jogar se você realmente não quiser, né? E esse fã da Evolution, né, engraçado que a cena arcade nos Estados Unidos sempre foi muito diferente da nossa aqui, né. Apesar de que eles sempre tinham arcade também tudo quanto era canto lá, tudo quanto era boteco, mas eles conseguiram se organizar melhor e criar esses pequenos campeonatos aí, né. A Evo, inclusive, começou com o pessoal lá da Silicon Valley, lá, né, da Califórnia. Tinha um campeonato chamado Battle for Bay Area, que acabou crescendo, foi criado por dois irmãos, o Tom e o Tony Cannon. Que aí fundaram a Evo, né? E a Evo foi crescendo a cada ano e hoje em dia ela é muito grande, né? Quem acompanha a Evo esse ano, por exemplo, quem tava assistindo a final, eu tava assistindo a final lá no domingo, já umas 2 horas da madrugada, tava 80 mil pessoas online. Nossa. Então, é um estádio na final de Copa do Mundo. É isso só na final, né? Porque teve. Ela foi transmitida em dois canais diferentes, né? Então tinha dois canais de stream, que uma tava passando, sei lá, jogos tipo Street Fighter, o outro tava passando Mortal Kombat, Tekken, então teve muita gente assistindo, né, a cena realmente tá muito grande, quem não pôde estar lá, quem não pôde ir, tava acompanhando online, foi bem legal mesmo. Não, aí fica a dica aqui, ó, da Orion, hein, ó, a dica aí, a gente quebrando o galho de vocês mais uma vez, você que é dono de uma emissora de televisão paga, né, a cabo, transmita essa parada, pô. Então, pra você ter uma ideia, tá tão grande que foi transmitido pela PSN, né? É, então. Foi transmitido pela PSN. A Evo, inclusive, ela poderia ser transmitida num canal de TV tranquilamente, né? Porque em termos de organização, de coisa, é muito bem organizado. Assim, não, né? E até pra câmera, pra você... Cara, é show, assim, porque é assim, a saída do videogame, né? Não é a mesma coisa você assistir depois, não é a mesma coisa você assistir no YouTube, sabe? Porque lá eles filmam a reação do cara, sabe? Filma a reação da torcida, porque o pessoal interage mesmo, eles gritam. Quando o cara tá dando uma sequência, eles ficam gritando junto, sabe? Falam o nome do golpe. A torcida comemora, fala, na trave. Quando tá um jogador americano contra um japonês, sabe? Eles ficam gritando, USA, USA, é bem... Cara, é muito emocionante, eu acho isso show. Legal. Eu também acho, assim, mesmo que você não jogue competitivamente, sabe? Se você fala, não quero me dedicar, eu, por exemplo, não jogo... Assim, apoio o tempo, né? Nossa, né, Mr. Bubbles? Não consigo perder tempo mais jogando um jogo, sabe, tipo... muito tempo, assim, pegar um jogo e falar Mortal Kombat, vou jogar pra nível profissional. Não, não aguento mais, assim. Não é todo mundo que consegue, né? Então, não é só também o negócio de você jogar só você treinando, né? Você também tem que procurar oponentes, né? Então, eu acho que é um grau de dedicação diferente pra você jogar profissional. Hoje em dia tem a Xbox Live, a PSN, que ajudam bastante, né? Que, apesar de não ser a mesma coisa de um arcade, mas é melhor do que não ter nada, né? Porque não existe arcade. Então, você acaba tendo muita gente boa pra jogar contra. Tem muito conteúdo online também, de vídeo. Tem o site aí, que é um dos maiores sites de jogo de luta, que tem um conteúdo muito grande, que é o shoryuken.com. Né? Uhum. Tem lá uma porrada de tutorial, de vídeo. Pra quem gosta, toda semana, se você entrar no Shoryuken, lá tem uma barrinha do lado que tem o título Upcoming Streamings, que são os próximos streams, né? Que todo dia eles transmitem um campeonatinho... De o pessoal que faz mesmo, sabe? Pessoal de... Pequenas ligas. Isso, o pessoal faz. Por exemplo, tem o pessoal lá do Sétima Adoption Select, que toda segunda-feira eles têm um programa que eles fazem um campeonatinho deles lá de Street Fighter, sabe? Aí tem uma outra galera que faz toda terça-feira um de Mortal Kombat. Então tem muito material online pra você ver, né? Quem gosta, quem quer aprender a jogar sério. E vale a pena, assim, porque quanto mais você aprende a jogar, mais divertido vai ficando, sabe? É, e tem muita gente, e os caras ganham salário pra jogar hoje em dia, né? É, né? O próprio prêmio da Evo é 10 mil dólares, né? É um bom prêmio, né, pra você ganhar. Apesar de que, assim, pra ganhar a Evo, tem gente que considera um campeonato mais difícil dos Estados Unidos, assim. Contando com um campeonato de esporte, sabe? É muito difícil, não é qualquer pessoa que vai ganhar, não. Esse ano mesmo, como o Lula falou, o Daigo, que é o Undefeated aí, né, caiu, não conseguiu ganhar. Apesar de que o pessoal fala que ele, tipo, foi tomar um pau, mas ele ficou em quarto lugar, que não é pouca coisa, né? É que se espera muito dele também, é isso, né? Que ia falar, né, cara? É, estrela, né? É que também ele tá jogando com um personagem que é considerado o melhor agora do Street Fighter, que é o Yun, né? Então se esperava muito dele. Mas eu achei estranho, porque assim, eu assisti as finais e... Tá certo, ele perdeu, ele tomou um pau do Pong lá. Só que ele parecia que ele tava num dia muito mal mesmo, porque todas as lutas daquele dia ele jogou muito mal. Uhum. Ele não tava no dia certo. Ele tava no inferno astral dele, será? Não é que eu tô puxando o saco do cara, mas assim, ele realmente tava jogando muito abaixo do que ele joga, assim. Ele tava dando um monte de shoryuken seco, sabe? No vento. Ele errou muito e jogou muito mal. E apesar de jogar mal, o cara ficou em quarto lugar, né? Envenenaram o suquinho de laranja do cara, velho. É verdade. Será que doparam? Será que os americanos doparam? Soltaram foguete na frente do prédio que ele tava dormindo. Não, mas não adiantou, porque quem ganhou foi outro japonês, né? Foi outro japonês, né? Na média, os jogadores orientais acho que são melhores mesmo, cara. Não, mas, tipo, será que ele gritou pôneis malditos, né? Boa, boa, boa. Então, mas depende do jogo, cara. Jogador oriental, eles parecem sendo melhores no Street Fighter. Agora, por exemplo, no Marvel vs. Capcom, não... É hegemonia americana. É que, cara, é a tradução do povo, né? Eu acho que o Street Fighter, cara, muito mais técnico do que Marvel vs. Capcom, que é largado, cara. Eu acho que é cultura, eu cara. Eu assim, pelo menos. Eu acho que é cultura. Todos os jogos, eles são técnicos, assim. Dá pra você ter um nível... alto, mas é cultura. Acho que Street Fighter e Japão, sabe, eles sempre tiveram esse negócio com Street Fighter, sempre jogaram. Por exemplo, você pega, por exemplo, King of Fighters, ele nunca vingou nos Estados Unidos, né? Nunca. Não joga King of Fighters. Agora, o México, por exemplo, os caras são top. O Brasil também, os caras são muito bons, né? Porque fez muito sucesso aqui, é cultura, né? Agora, Street Fighter, por exemplo, agora que tá voltando e tal, mas nunca foi muito difundido, assim, não tem, tipo, grandes jogadores de Street Fighter no Brasil. Agora que tá criando uma cena nova, né? The King of Fighters tem muita chance nos Estados Unidos agora, né? Que eles estão pobres, né? Quem sabe? Boa, né? boa. Isso é né? The King of Fighters é jogo de terceiro mundo, cara. Pode crer, né? Terceiro mundista, pode crer. Boa. Agora a americanada vai jogar King of Fighters, pode né? Pode crer. Primeiro eles têm que emagrecer. Depois eles estão tentando revitalizar agora o King of Fighters com 13, né? Que eu acho que vai ser um feio total, mas... Enfim, eu acho uma pena, porque junto dessas outras tantas séries que estão fazendo sucesso, o King of Fighters podia aproveitar o embalo e ir junto no sucesso, né? Mas também isso que eu ia falar, que, meu, a Capcom acertou, aí Mortal Kombat acertou. Pô, será que eles não têm chance mesmo de acertar agora? O problema é que não são mais eles, né? Não é mais a mesma galera que fazia, né, os bons. Então, esse é o problema. E o caminho que eles seguiram eu achei muito ruim, que é fazer aqueles personagens mangá, sabe? Muito estilo anime, muito característico. E porque King of Fighters sempre foi muito realista, né? Até nas cores, sempre foram umas cores mais sóbrias. E agora tá muito colorido, muito distorcido os personagens, sabe? A Yuri tá com um cabeção enorme e um corpinho pequeno. Eu não gostei do caminho que eles seguiram, não. Acho que perdeu totalmente a identidade do jogo. Eu também, achei que perdeu muito já. Mas é aquilo, não é a galera que fazia, né? Não. Esse é o problema, né? O problema é a equipe que faz, não é mais a mesma. É. Então, mas assim, pra finalizar, né? Assim, o cenário de jogo de luta aqui no Brasil não tem mais arcade. Apesar que tem arcade até aqui em São Paulo, tem aquela casa Venom, acho que vocês conhecem, né? O memória deve conhecer. Conheço a Venom, eu conheço. A Venom, tem um pessoal que joga ali, é bem alto nível, né? Se você for jogar The King of Fighters, boa sorte pra você lá, porque você não vai ganhar. Mas tem bastante gente jogando agora, principalmente na Xbox Live. Uhum. Tem muita gente jogando Street Fighter, Marvel, Mortal Kombat. Dá pra você se divertir bastante, sim, e tem bastante gente fazendo campeonato, inclusive, aqui no Brasil. Acho que a cena tá voltando forte até. Também acho que a cena tá voltando e de forma sustentável agora. Tem jogadores patrocinados no Brasil, isso é uma coisa inédita, né? Já existem jogadores de Street Fighter que tem patrocínio aqui no Brasil, já tem gente que foi lá fora jogar. Tem um colega meu, o cara é ridículo. É, não é jogo de luta, no Call of Duty. Cara, eu ensinei o cara a jogar. A primeira vez que o cara jogou, ele jogou ali os 10 primeiros níveis ali, dando vários toques pra ele. Meu, hoje o cara é patrocinado pela Astro, o cara não trampa mais. A Astro então. É fabricante de headset americana. Eu falei, meu, pô, como é que eu te ensino a jogar e você ganha dinheiro? É verdade, é uma profissão que a gente já pode até cogitar, né? Jogador profissional, né? No mínimo de consultor, né? No mínimo consultor ou técnico, né? Afinal, o Guga tinha o Larry Passos, né? É verdade. Por aí vai. Mas você acha que é só diversão? Esses caras que jogam profissionalmente, eles jogam um horário de um trabalho inteiro por dia, né? Ah, sim. Pra chegar nesse nível, tem que ser isso. Eu vi a entrevista do Daigo, ele falou que só tem um jogo, um dia que ele não joga Street Fighter, que é um dia lá na família dele, que eles tiram como feriado lá e tal, que é a coisa de japonês lá que eu não sei, mas tirando esse dia, todos os 364 dias do ano ele joga Street Fighter. Pelo menos 5 horas por dia. E vamos que vamos. Bom, só antes de fechar, que assim, como eu nunca fui muito fã de jogo de luta. Isso que eu ia falar, vamos lá, as menções honrosas. Menções honrosas pra mim, cara. Meu, Crypt Killer, Virtual Cop, Time Crisis. Daytona USA. É arcade, é arcade. Cara, eu pirava jogar Crypt Killer, porque a arma era uma 12, cara. E você tinha que atirar e tinha que. E, cara, era praticamente igual a arma. Então, nossa, eu ia. E só tinha no shopping. Essas máquinas em si só tinham no shopping, praticamente. Né? E, cara, eu ia no shopping só pra jogar Crypt Killer, cara. Jogar também, meu, Time Crisis, cara, com esqueminha do pedal. Putz, nunca tinha visto aquilo, cara. Não sei se vocês lembram. Não. Lembro, é o pedal pra recarregar. Não, o pedal então. Você apertava o pedal. Ah, não, desviava. O personagem fazia o cover. É, fazia o cover. Exatamente. Boa, bem lembrado. Soltava e, cara, era show de bola, cara. Vários jogos. Assim. Nível de interação que sua máquina poderia, só um arcade poderia prover pra você. Então. Beleza. Hyde, menções honrosas? Não, porque eu nunca fui muito jogador de arcade, né? Então não tem muito o que falar, não. Histórias honrosas? Também não. Você não viu nunca uma máquina com Mega Drive dentro, com Sonic? Não. Mas você já participou de um campeonato que galinhas saíram voando, então. Já, mas não era arcade, né? Eu lembrei de uma. Agora, aliás, aproveitar, já que a gente já vai estourar o tempo mesmo, vou contar duas histórias aqui bem engraçadas. Vai lá. Eu lembro, eu tinha Guitar Hero em casa, tal, Guitar Hero 3 na época, e tinha guitarra e tal. Aí um dia eu fui no shopping encontrar um camarada meu, né, a gente foi comprar um celular. Aí a gente enrolando lá, até o Junior XT, eu falo, camarada, é o Junior XT. É engraçado que ele pegou o celular e tal, celular novo, aí eu tô jogando lá, jogando True Fire and Flames, claro, né? Se você quiser fazer um show off de Guitar Hero, tem que ser True Fire and Flames. Aí eu jogando tranquilo, aí ele pegou o celular e começou a filmar. E era por tempo e tal. Aí tranquilo, fomos embora pra casa. Aí eu comecei a assistir no celular. Eu jogando, né? Aí no que eu tô assistindo, chega a menina lá do fliperama e pergunta pra ele: nossa, ele joga bem e tal, que legal, ele tem isso em casa. Aí ele vira a menina e fala: não, não, ele nunca jogou, não. Ele é assim mesmo, ele pega as coisas e aprende na hora. Aí a menina: eu jogo todo dia e não consigo passar disso. A voz é uma triste, cara. Tipo, chegou o cara. Cara do ok, né? Maldade, hein? Nossa, tá fazendo terapia até hoje a menina, hein? Pensando, cara, a menina coitada joga todo dia e eu chego lá, tô jogando pro Fire Emblem, ele vira pra menina e fala: não, ele nunca jogou. Foda, é, cara. E depois tem a segunda história, menções honrosas do Mr. Bubbles, aí pra você conta a segunda história. Bom, assim, eu pedi pro pessoal que tá ouvindo, diga se gostaram, manda também as suas histórias, eu tenho certeza que todo mundo tem história de arcade, e se gostou, peça uma segunda parte que a gente tem mais coisa pra contar. E como tem, né? Vai lá, homem mal, a sua história. Esqueci, ah, né? não, pode. Não, faz assim, ó, quem quiser, peça uma segunda história do homem mal, se vocês quiserem a parte 2. Exatamente, peça uma segunda história do homem mal, e eu vou falar a minha menção honrosa aqui, minha menção honrosa vai pra Pit Fighter e Moonwalker. Pit Fica Fighter aqui, era, é demais. Era arcade também, cara, é imagem digitalizada, e Moonwalker, quem não lembra, né? Mas é isso, galera, a gente espera que vocês tenham gostado, contem as histórias de arcade aí, as coisas que vocês viveram, quem sobreviveu pra contar, né? E esse foi o nosso episódio sobre cultura arcade. A gente se vê no próximo cast, valeu por ter ouvido.